Estamos começando a edição 100 do podcast Fórmula Full. Eu sou Daniel Gimenez e é com muito prazer, muito orgulho que eu começo essa edição. Não foi fácil chegar até aqui a 100 programas, né, gravados. Passamos por muitas coisas juntos aqui, eu, o Wellington, Gustavo, o Jarbão mais recentemente, tá, com vocês, amigos ouvintes aqui, participando, opinando. Tudo bem? Foi uma caminhada, digamos assim, muito prazerosa. Claro, com seus altos e baixos, onde aprendemos, onde levamos algumas pauladas, né? Mas entendemos que fazemos algo para quem gosta de automobilismo e vem de quem gosta de automobilismo, e recebemos muito apoio também, tá? Então é um prazer imenso estar aqui gravando essa 100ª edição, né? Principalmente nas duas últimas, que por problemas de saúde eu acabei ficando de fora. Tá bom? Mas agora a gente já está aqui recuperado. Graças a Deus a edição 100 já está 100% tinindo aqui a voz do Daniel. E vamos fazer um bom programa para vocês, tá bom? Então, a minha frase desse final de semana: se você não sabe virar para a direita, não vá reto. Eu sou o Wellington Leal e não diga nenhum segredo para Nick Lauda. Eu sou o Gustavo Full e eu não sou fofoqueiro. Meu nome é Jarbas Camargo e alguém me explica o que, que aconteceu naquela volta? Aqui é Thiago Fischer. Terá sido esse final de semana, fim de semana dos sujinhos, ou não, né? O Gustavo falou, eu não sou fofoqueiro, mas teve aquele dia, Gustavo, que você contou pra mim um lance aí do Ayrton. Bom, voltando aqui no programa, como sempre, né, a gente divulga o Instituto Ingo Hoffmann, né? Acesse ingohoffmann.org.br e ajude uma criança a ter esperança. Lembrando que são dois F's e dois N's o nome Hoffmann, que começa com H também. Então, ouça aí, acesse, né, e ajude as crianças nesse projeto tão bonito do nosso decano, segundo campeão da Stock Car. Nossos contatos, nosso site é o formulafull.wordpress.com, nosso e-mail formulafull1@gmail.com, mande aí sua mensagem. Grupo Fórmula Full e página Fórmula Full no Facebook. Então você digita Fórmula Full, você acessa os dois e participa com a gente. O Twitter tem o @Fórmula_Full, né, que é o oficial do programa, e também o @DanielGimenez79, que também faz postagens referentes ao programa. O Instagram, @Fórmula Full. Bom, então, como eu estava dizendo na introdução, 100 edições do programa Fórmula Full. E eu vou dar aqui só uma introdução do nascimento. Tá, o Fórmula Full começou, né, como uma ação entre o pessoal que ficava lá no fórum do site Auto Racing, né, que eram fãs, né, do Loucos por Automobilismo, com os mestres Adalto Silva e Edgar Melo Filho, e que ficaram órfãos, né, do momento que eles perderam o patrocinador principal, que era da Santa Allianz, que a gente sempre falava, sempre destacava, né, a companhia de seguros, que por problemas, né, no mercado e táticas da própria seguradora, né, de marketing, patrocínio, acabou deixando, né, o programa. E o programa, ele é o único profissional que o Brasil já teve até hoje e de longa duração no que se refere a podcasts. Tá? Todos os demais são amadores, como nós aqui, e os demais que existem. Tá certo? Então, realmente, ficou um hiato, um vazio que a gente tentou preencher. Eram vários foristas, né, que participavam, né, fazendo o programa. A gente gravou um, não sabia se ia ter o segundo, depois não sabia se ia ter o terceiro. E aí foi essa primeira fase, tá? E aí então foram 20 programas nessa primeira fase, até uma reformulação, né, que o programa acabou mudando alguns membros. Ficou eu, o Wellington Leal, e convidamos o Gustavo Full, né, que permanece conosco até hoje, essa formação aí, tá? E aí a gente ainda se chamava Loucos pelo Loucos. A partir do programa 51, com o objetivo, né, de dar, digamos assim, um desprendimento do nome original e até para o pessoal parar de confundir como acontecia o nosso programa com o Loucos para o Automobilismo, não era essa a nossa intenção, se passar como sendo Loucos para o Automobilismo, nós éramos fãs do Loucos, que acabaram criando um programa, nós mudamos o nome para Fórmula Full. E aí vem essa fase que chega até aqui o programa 100, né, com muita luta, né, diariamente para estar fazendo isso, muito empenho pessoal de todos os membros aqui que participam, né? Do Gustavo, meu, do Jarbão, do Wellington, e não é uma coisa assim que sai do nada. Às vezes me chateia umas pessoas chegarem e taxarem só o nosso programa como amador, como se os outros fossem profissionais, o que não são, entendeu? Profissional é algo extremamente remunerado, com patrocínio, que vive disso. Todos os outros são ações também entre amigos. Só que aqui a gente tem um tom mais descontraído de fazer programa, né? Nós temos assim uma descontração maior, a gente não se preocupa com coisas, digamos assim, simbólicas, como uma vinheta, Claro que se tiver, se a gente tiver oportunidade, mais para frente vamos colocar, mas são coisas assim estéticas, né, que ajudam o programa a ficar melhor, ajuda, obviamente, mas nós somos mais diretos com você, tá? O Fórmula Full não fica se escondendo atrás, né, de falsas premissas, de uma falsa diplomacia, às vezes em alguns casos, tá? Nós somos transparentes e é assim que nós gostamos. Eu sou da forma que eu sou nesse programa, o Wellington é da forma que ele é, o Gustavo é da forma que ele é, o Jarbão também. E nós não temos a obrigação de nos passarmos como personagens, sabe, diplomáticos, isso, aquilo, porque nós não fazemos isso para vender. Nós não estamos vendendo a você um produto, nós estamos entregando uma conversa de quem gosta de automobilismo. Então algumas pessoas vêm com uma cabeça de colocar a gente contra a parede. Ah, vocês erraram isso. Meu amigo, não cobre esse tipo de coisa, não é esse o objetivo do programa. Tá? O dia que for, se um dia for, que é uma, digamos, uma possibilidade muito vaga, aí sim. Mas no momento não, nós somos verdadeiros com vocês como queremos que vocês sejam verdadeiros com a gente. Nós respeitamos vocês como queremos que vocês respeitem. Essa é a proposta do Fórmula Full. É isso que nós queremos. Pessoas que agreguem, pessoas que não sejam hipócritas, pessoas que sejam, né, abertas a um conhecimento melhor, uma conversa mais chegada entre amigos sobre automobilismo. Não é, Wellington Leal? Com certeza, a gente não é profissional, quem dera a gente pudesse viver disso, a gente estivesse no paddock lá da Fórmula 1, paddock da Stock o tempo todo. E outra coisa, cara, quem não erra, a gente pega tanto no pé de transmissão, de jornalista. Pô, que legal que você saiba e corrija a gente, que a gente fica feliz em você corrigir a gente. Obrigado aí pela atenção e continue corrigindo a gente. Sim, Gustavo Fu. É isso aí, transparência em primeiro lugar. Não tem média com ninguém aqui, a gente é direto e fala abertamente, sem firula, sem nada mesmo. Jarbão, você que é um membro de luxo do programa, né? Um colaborador, né? Que a gente está tentando agarrar de vez aqui, mas é difícil segurar esse gaúcho, gente. Mas ele sempre está aqui toda semana. É, Dani, é muito legal essa conversa, né? Que a gente expõe o nosso ponto de vista. E outras pessoas corroboram com aquilo ou mostram alguma coisa assim: não, mas eu vi dessa maneira, não, mas pode ter acontecido isso, não, pode ter acontecido aquilo, e traz essa discussão bacana, sempre com muito respeito, né, amizade em primeiro lugar, e isso é o que eu mais gosto do Fórmula Full, que a gente senta, a gente conversa, pô, eu vi o MotoGP, pô, vi que aconteceu tal coisa, Fórmula 1 aconteceu isso, aquilo, Fórmula Indy. Né? Mesmo que eu sou mais, como todo mundo já sabe, sou mais da NASCAR, mas ainda assim eu vou lá, dou uma espiadinha numa categoria e outra para dar um caldo no assunto também. Então, por isso que eu adoro gravar aqui toda semana. E, cara, estamos aqui e é para mais de 100, com certeza. É isso aí, Jarbão. E agora, né, eu vou pedir a palavra aqui para um ouvinte nosso que está participando com a gente, né, vez ou outra, o Thiago Fischer, né, que vai falar para a gente: Thiago, por que você acreditou no trabalho desses quatro cavaleiros do apocalipse aí, cara? Eu vou mais além, né, eu já falei que não é nem os quatro cavaleiros do apocalipse, é os mosqueteiros, né, como eu falei algum tempo atrás aí. A questão de acreditar, assim, cara, que, como diz, o que me chamou a atenção é justamente o fato de vocês estarem fazendo um programa de entre amigos, né, de gente, como eles falam, de gente como a gente, né, porque a gente consegue conversar sobre velocidade, sobre o final de semana, o que rolou entre amigos, mesmo quando surgem as dúvidas ou a pessoa, no caso, a gente não tem a certeza ou a opinião correta sobre o assunto, consegue se discutir, consegue se ter um feedback sem nenhum problema, entendeu? É tudo na amizade, na base da amizade e do aprendizado principalmente, né? Porque aqui na Terra a gente só tem que agregar, né? A gente nunca sabe tudo, sempre tem coisas a mais a gente tá aprendendo aí. Então, o que chamou a atenção foi justamente isso aí, a amizade e principalmente a humildade do povão todo aí, principalmente de você, do Jarba, seja do Hélio, seja do Gustavo, seja de toda a rapaziada lá que participa junto, que tá toda semana aí a gente discutindo os assuntos aí voltados à velocidade, às vezes nossos bate-papos durante a semana. É isso que chamou tanta atenção aí, o fato de amizade aí, que hoje em dia a gente vive num mundo aí que tá tão desprovido aí de gente que queira escutar a gente, né? Então, é isso aí. É, Fischer, certamente suas palavras aí só enobrecem aqui o nosso trabalho e a gente fica muito contente mesmo, tá? E começando então, né, digamos assim, a fazer uma pequena retrospectiva, tá? Não vai ser o objetivo desse programa ficar focado só no Fórmula Fu e na sua história. A gente vai dar umas pinceladas nisso durante, entre os quadros aqui, entre as categorias, né? Mas o Wellington vai colocar aqui pra gente, né, um momento, né, que ocorreu no programa número 11, tá? Quando ainda nos chamávamos Loucos pelo Loucos. Este aqui que vos fala foi para São Paulo fazer a cobertura do WEC, né, e entrevistou, né, aquele que é o maior piloto, né, de endurance da história, 9 vezes vencedor de Le Mans, né, o Tom Christensen, essa lenda. Tá? E nessa entrevista foi muito descontraída, né, e o programa com tão pouco tempo já tinha entrevistas internacionais. Lucas de Graça naquele dia deu entrevista, o Mark Webber, o Fernando Riz, e também tivemos a entrevista com o Tom Christensen, que foi muito bacana com a gente, muito bem humorado, e nos convidou para, inclusive, né, seria assim, disse que ia tomar umas caipirinhas, né, após a corrida em São Paulo. Então o Wellington vai colocar nesse ponto aqui essa entrevista para a gente rever como foi. Tom, please, tomorrow, 7 o'clock, you see goodbye for endurance. You see goodbye with a great victory in Interlagos. You know, the best dreams are the dreams which comes true. But I think realistically that's going to be very, very difficult. But we will do everything we can. In qualifying, it will be very difficult. But in the race, we will do everything we can and try to do everything possible. The best races is always the wins is always the ones which you don't, which people don't expect you to get. So we will try. Okay. And in next year, have a minimum possibility. You race in Le Mans? No. 90 titles? 100. This is for me, it's a perfect time to stop my career. I feel incredibly happy about the decision, but this is the decision. So, this is my last race. And what fittingly, it's in Brazil, Sao Paulo. You are the people with the most sort of smile and fascinating party and open people in the world. So that fits good for a nice farewell with emotions, maybe a caipirinha. Thank you very much, with me. Bom, seguindo então aqui, né, vocês ouviram o Tom Christensen, tá? E você vê que bacana, né? Cara simpático, né, o dinamarquês aí. Então, esse é um marco, a gente tem muito orgulho de ter conseguido isso. Não é algo apenas que nós fizemos por fazer, é algo que é um fã entrevistando o seu ídolo e tendo que manter, né, digamos assim, uma postura para não descambar muito para o lado do fã, fazer algo assim mais profissional naquele momento. Então foi muito bacana mesmo, a gente gostou bastante. Mas, nesse programa número 100, tem alguns depoimentos que a gente vai soltar durante o programa, e o primeiro deles é do nosso padrinho. É do nosso grande amigo Edgar Melo Filho. O Ayrton Leal, solta aí o depoimento que o mestre nos enviou com todo o carinho, todo o amor que ele tem pela gente, né, toda a consideração. Foram palavras assim muito lindas, tá bom? Então, ouçam aí que o Ayrton vai colocar esse depoimento do Edgar. Olá, meus amigos. Hoje eu faço uma participação especial aqui no Fórmula Fu, porque na realidade é um dia especial, não só para as pessoas envolvidas com ele, como para nós, apaixonados por automobilismo. Nós que temos esse vírus, né, do autococos impregnado, que alguns até acrescentam motococos e aerococos, como é o meu caso de muitos de vocês, é um dia especial porque é o aniversário do Fórmula Fu, que chega ao seu 100º programa. Então, assim, é uma coisa especial para mim, porque, na realidade, eu me permito achar que o Fórmula Fu é uma extensão do Loucos, programa que eu tenho muitas saudades. E como eu sei, e tenho muita honra, muito orgulho em lembrar disso, que hoje o Fórmula Fu é feito por aqueles que nos acompanhavam, que nos davam sempre o carinho da sua audiência, estavam sempre conosco, então eu não sabendo disso, eu não podia me furtar em deixar de homenagear a todos vocês, principalmente aqueles que estão sempre junto, né, nessa nossa caminhada de mãos dadas com aquilo que gostamos, né? Então, eu acho assim, muito importante, nesse momento eu quero deixar um abraço super especial para o Dani San, para o Gustavo, para o Wellington e para o Jarbão, meu guru Jarbão, pelo 100º aniversário do Fórmula Fu. Eu sei que o Fórmula Fu hoje preenche com muita qualidade todos aqueles apaixonados que gostam de dar continuidade ao que viram no final de semana, as coisas do automobilismo, sejam elas quais tenham sido as suas categorias, enfim, Fórmula 1, NASCAR, Fórmula Ford, Fórmula 3, Turismo, DTM, enfim. Eu acho que é importante quando você tem pessoas apaixonadas discutindo. E é muito legal porque cada um com a sua opinião, e é importante esse respeito que existe dentro da democracia que nos rege, que nos orienta, né, para que cada um tenha o seu ponto de vista. E é até muito importante no caso, por exemplo, no seu caso, se você pode até não concordar, mas o outro tem o direito sagrado de ter a opinião dele. E para quem escuta uma outra opinião, sempre é bom para balizar. Eu uso muito isso, eu ouço muito outras opiniões, até porque nunca sou, não fui, nem pretendo ser dono da verdade, não quero ficar pirado. Já chega a idade, ainda vou me pirar agora depois de velho, não. Eu gosto muito de ouvir as opiniões contrárias, até para balizar meus pensamentos. Dentro das minhas convicções eu posso achar uma coisa, o que também depois de analisar uma outra opinião não me deixa de permitir ver outros detalhes que às vezes movido pela paixão você acaba deixando passar. O perigo da paixão é esse, é você de repente perder detalhes que poderiam modificar pequenas coisas e, enfim, até aprimorar um pouco mais a sua opinião com relação a certos acontecimentos. Então eu acho que nesse ponto o objetivo do Fórmula Fu é plenamente atingido. Eu acho que essa moçada se dedica de coração, com muito carinho, com muito empenho, pela paixão que todos eles têm. E como todos vocês, eu me sinto um privilegiado de fazer parte dessa turma. Já participei com muita honra desse programa, espero ainda outras vezes poder voltar, mas não podia perder essa oportunidade de dar um grande abraço em todos vocês, de dar os parabéns. Espero que logo mais 100, truco, seu 100 mais 100, truco, quero voltar aqui no programa de número 200, porque esse trabalho que vocês fazem é muito importante. Muito importante. Eu sei que essa paixão de vocês vem de muito tempo, né? Do Dani, do Gustavo, do Wellington, do Jarbão, e eu sei que essa continuidade é muito importante para que aquele apaixonado saiba que sempre está lá o programa esperando por vocês, com a participação de vocês, que sempre é muito importante. Eu tenho certeza que essa turma dá muita importância para a participação de todos, para tirar dúvida, para esclarecimentos, porque cada um vai fuçar dentro da sua área, dentro da área da categoria que gosta, para mantê-los cada vez mais bem informado. Então, gente, meus parabéns, muitas felicidades, longa vida para o Fórmula Fu, hein? Longa vida. Espero voltar logo aqui, até para a gente bater um papo muito gostoso com essa turma descontraída, de apaixonados como eu. Nada como você falar com seus semelhantes. É uma coisa muito prazerosa você falar com semelhantes e também para aqueles que são apaixonados com você, que às vezes estão ali no computador ouvindo, aprimorando os seus pontos de vista. Isso eu tenho certeza que para todos nós nos dá um prazer enorme. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos, a vocês criadores, viu, Dani, Gustavo, Wellington e Jarbão, e a vocês amigos que estão sempre ligados no Fórmula Full. Esse programa vale cada segundo pela paixão com que ele é feito, pelo carinho com que ele é produzido, ele é criado, e vocês podem ter certeza que hoje, dentro desse espírito que rege a liberdade de cada um, ter o seu livre pensamento, a sua livre opinião, é importante você ter um programa dessa qualidade com essa categoria. Um grande abraço, felicidades e que, olha, truco, mas sem, tá bom? Grande abraço a todos, parabéns. É isso aí. Você que ouviu esse depoimento do Edgar, agora vai pegar um pequeno trecho. Né, o Wellington também vai colocar aí o nosso DJ, né, do Fórmula Fu, vai pegar um pequeno trecho da participação que o Edgar teve em nosso programa, né, que foi recente, né, a gente gravou com o Edgar, a gente ficou, nossa senhora, mais de 3 horas no ar com o Edgar Melo Filho. né? Então foi algo assim que muito nos enobreceu também, né? Ter a presença do Edgar aqui, né? Digamos assim, do mito Edgar, que há tanto tempo, né, estava sumido dos podcasts. E aconteceu no programa 94, que teve uma duração total de 3 horas 24 minutos e 56 segundos. Imagina você, tá? Então o Edson vai colocar um pequeno trecho aí de 2, 3 minutos do Edgar contando alguma historinha, tá? E confere aí como foi. Essa gana, esse foco, essa obsessão dele era assim uma coisa fantástica. E às vezes, sexta, sábado e domingo, era muito difícil você falar com ele. No boxe, então, esquece. Só quando ele desligava para dar uma entrevista, que era obrigado a dar. Mas ele, às vezes, você pegava uma carona. Às vezes pegava carona, tá indo embora, quer ir comigo? Vão. Ele não abria a boca. Da pista até... Ele não abria a boca. A cabeça tava nho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Às vezes saiam umas coisas meio desconexas, assim... Não, vou largar assim. É assim, hein? E é assim o quê? Vai largar o quê? Então, é assim, ele não abriu, não tinha, não tem, vai chover amanhã, pois é, tá esquisito o tempo, não, vai cair neve, não, não. Silêncio. A cabeça do carinhão, o cara guiando, tá, chegava no hotel, tchau, até amanhã, obrigado, até amanhã, obrigado. O cara tava focado 500% na encrenca, então tinha que dar no que deu. E olha, a última dele, que ele disse na quinta-feira em Kyushu. Não, isso, em Kyushu, que foi a prova que antecedeu o Imola. Se a gente conseguir um campeonato, eu acredito que esse carro comece a andar. Esse carro tem que andar no máximo a partir de julho, agosto, por aí. Se não acertar até lá, pode jogar fora. Quando é que o Demorri começou a andar com o carro? Depois de julho. É isso aí, gente. Edgar Melo Filho, sempre uma boa pedida aqui nesse programa. Ô, Fischer, fala pra mim uma coisa. Você já conhecia o Edgar de longa data ou você conheceu mais com a gente? Como foi? Olha, comecei conhecendo com vocês mesmo, né? Eu tinha ouvido falar através do meu pai, de outras pessoas, tio, né? Só que é aquela coisa supérflua, né? Até depois que começou essa brincadeira da nossa, né, nosso grupo, etc, a gente conversar, aí depois até a presença dele na Fox e depois outras situações, e aquela premissa que a gente sempre fala, que muita gente às vezes comenta sobre um comunicador, uma pessoa sem saber a história dela. Eu fui atrás da história dele, o que ele fez, agregou para o nosso esporte aqui nacionalmente, coisa que a gente sabe que brasileiro não dá o devido valor aos esportistas nossos aqui, né? Então, a partir do momento que comecei a conhecer mais da vida dele, pesquisando, já, como diz, inicial, e vi que é um baita de um cara aí, dá para ver que se fosse conhecer pessoalmente, ele trataria com um baita de um coração, abraçaria, então, um baita de um cara aí, né? O Edgar só vem agregar, né? É isso daí, gente. Então, não preciso nem pedir pro Gustavo, pro Jarbão e pro Wellington dizer o que é o Edgar pra gente, pra eles, né? Porque eles também vão tecer longos elogios aí, tá bom? Então é uma figura unânime, Edgar, tem sempre o nosso apoio e o nosso abraço aqui. E vamos incentivar a Fox, né, a continuar a colocando o Messi nas transmissões da NASCAR, do Odortec e quantas categorias mais a Fox, né, tiver passando. A gente está dando esse apoio aí para a emissora, que está cobrindo, né, automobilismo de forma muito melhor do que a gente já teve aqui, né, em qualquer outra, digamos assim, né, iniciativa no passado de outras emissoras, né, tirando o Speed Channel, que era um canal de velocidade, né, a Fox está fazendo um excelente trabalho e vamos torcer para que continue melhorando. Tá bom? Mas é isso aí, então. A gente vai começar o programa mais específico agora falando da Fórmula 1, né? E Lewis Hamilton obteve uma vitória com uma manobra desastrosa, do Nico Rosberg, que gerou uma celeuma na equipe Mercedes, que gerou soquinhos do Toto Wolff para as câmeras pegarem ele no momento de raiva, que gerou fofoca do Niki Lauda, fofoqueiro, que coisa feia, Niki Lauda, que jogou no ventilador, espalhou para todo quanto é lugar. Wellington Leal, como foi essa corrida? É, tudo culpa do pneu do Vettel, né, cara? Se não tivesse aquilo, o Hamilton viria para uma parada só e provavelmente venceria a prova fácil. Mas foi um conjunto de fatores aí que botou um fogo dentro da equipe Mercedes, que não é a primeira vez que acontece, né, cara? Se eu não me engano, é o terceiro toque, assim, bem forte entre eles. Teve aquele 2014 em Spa, teve o agora na Espanha, e esse último toque... Cara, o Rosberg, ele... Não, sem dizer os quase toques, né? Porque eles ficaram lado a lado, meio que balançava. É, então, e muita gente tá comparando o Senna Prost. Cara, eu acho que já ultrapassou o Senna Prost já, cara. Não pela qualidade dos pilotos, não. Isso daí eu acho até injusto comparar. Mas pela quantidade de momentos, de toques. O Senna e o Prost ficaram 2 anos juntos, só na mesma equipe. Ah, mas peraí. Teve batidas entre o Senna e o Prost, depois seguiu na Ferrari, depois não, eu sei, ainda teve. Mas eu tô dizendo dentro da mesma equipe mesmo, foi 2 anos só. E eles estão 3 anos já e. Na realidade, 4 anos juntos, né? Sim. Se contar 2013. E isso vem já de um tempo. Se você for pensar, ninguém conseguiu passar ninguém por fora. Ninguém deixou ninguém passar ninguém por fora. O Rosberg não passou o Hamilton por fora, o Hamilton não passou o Rosberg por fora. E chegou nessa máxima aí que o Rosberg praticamente queria deixar o Hamilton na brita para não deixar ele ultrapassar por fora. É, e teve um jornalista aí, um pouco desconhecido, que escreveu sobre essa rivalidade hoje, né? É, então, numa revista no Japão aí, sei lá qual que é o nome. Um jornalista qualquer, hein? Muito suspeito falar quem que é, mas tudo bem. Mas o Rosberg exagerou, cara. O Rosberg, ele tinha que ter virado em algum momento ali, nem que seja se fosse pra tomar o X, porque ele errou na primeira curva, ele atacou demais a zebra, perdeu tração, desequilibrou o carro. E o Hamilton tava meio tava quase meio carro na frente, ele forçou a freada e ele não virou. Tá louco, ele não virou. Ele fala que o Hamilton bateu nele. Mas se o Hamilton não virasse, o que o Hamilton ia fazer? Ia andar reto pra brita? O Rosberg, eu acho que deu um... Na hora do calor, na hora do vamos ver ali dentro do cockpit, cara, esquece, cara. Não tem raciocínio, não. É só reação. Antes do Gustavo, eu só vou dar a classificação da corrida, porque essa corrida vai dar muito o que falar. Então eu vou dar a classificação aqui, depois a gente pega, senão a gente vai acabar esquecendo. Bom, o Hamilton venceu, o segundo foi o Max Verstappen, né, boa colocação. Terceiro, Kimi Raikkonen, quarto, Nico Rosberg. Quinto, Daniel Ricciardo, sexto, Jason Button. Sétimo, Romain Grosjean. Oitavo, Carlos Sainz. Nono, Valtteri Bottas. E décimo, Pascal Wehrlein, marcando pontos aí pela Mena. Tá? O Felipe Massa, num final de semana sofrível, né, da equipe Williams. Pra esquecer. Acabou apenas... esquecer há pouco. Acabou em 20º. E o Felipe Nasser... Um melhor final de semana, ainda fraco, se for ver em termos de resultado, foi só o 13º pela Sauber, tá bom? Mas, Gustavo, pode seguir aí no seu raciocínio. Para mim, ele fez aquela manobra ali para tentar deixar o Hamilton ficar para fora mesmo, para não conseguir tracionar junto, já que o outro trecho, mesmo se ele não conseguisse passar, no outro trecho ele ia ter asa aberta, né, e com certeza ia acabar passando. Então eu acho que ele tentou fazer o Hamilton ter que passar pela parte externa mesmo, só que ele não contava que o Hamilton fosse virar de forma tão contundente assim, né, e até para meu ponto de vista, veja bem, eu não tô dizendo, tirando a culpa de ninguém, mas os dois foram muito agressivos na manobra deles. Se tu vê a força que ele dobrou pra fazer a curva ali, também foi bem, bem forte assim, né? Então os dois foram agressivos, que já não é de hoje que tem esse tipo de comportamento um com o outro. E pra mim isso aí não vai ser conversa de boxe aí que vai fazer eles pararem, digamos assim, né? Não, e você vê, Gustavo, que inclusive o Rosberg, ele vem, ele mantém o volante reto, né, no momento que ele já tinha que ter começado a virar. Aí a hora que o Hamilton começa a virar, ele também começa, tipo, agora não dá mais. mas o Hamilton também virou de forma decisiva. E o Hamilton não tinha pra onde ir também, se for ver, né? Ele tem que ficar na pista. Sim. E, inclusive, o Hamilton sai da pista, o Rosberg manteve a linha do carro pra impedir a volta do Hamilton. Entendeu? Não sei se vocês se ligaram pra esse fato. Ele mantém o carro reto, sabendo que o outro vai ter que retornar pra pista. Ele se manteve ali, poderia ter causado outro toque. Mas era exatamente, na minha opinião, era exatamente essa a intenção dele. Tentar deixar o Hamilton máximo para fora do traçado, naquela parte com sujeira, para que ele conseguisse escapar naquele trecho e não correr o risco de tomar outra passagem. Porque, digamos que teoricamente, ele se garantia nos outros trechos, né? Ali realmente era um trecho de descida, um trecho veloz, e que o Hamilton teria a asa aberta ali para passar ele. Sim, e o Nico Rosberg, inclusive, depois da corrida, né, falou que a culpa não é culpa dele, não. Entendeu? Que ele falou que está chocado, né? Que na realidade, para ele, a posição, né, de quem errou foi do Lewis Hamilton. Bom, o Prost também acusava o Senna de ter errado em Suzuka no Japão em 89. Sim. Né? Então, eu acho que é choro de, digamos assim, de quem perdeu ali a disputa ou fez uma manobra muito errada. Gerbão, o que você achou dessa manobra aí, cara? O que você acha da atitude do Queijinho? Será que é desespero? Será que ele sabe que contra o alemão, contra o inglês, né, realmente no talento só vai ser difícil? Será que ele já tá apelando, cara? Olha, vou dizer um negócio pra você. A primeira coisa que eu pensei, Dani, foi selinho de que vigarista de manobra, viu? E o Rosberg tá mostrando cada vez mais, cara, que ele não tá mais segurando a onda. Não tá. Já chegou no estágio de jogar carro pra cima. Não é nem dividir curva, é tocar o carro pra cima mesmo. Que manobra foi aquela? Sabe? Então tá. É, vamos botar assim, ó. Rosberg tá cada vez mais escorregando esse caneco na mão dele. Com certeza, o Hamilton vai virar e vai virar bonito, viu? Se as coisas continuarem nesse pé. Não, certeza, né, cara? E o Hamilton, depois que assumir a liderança do campeonato, vai ser difícil perder. Agora, apesar de toda a instabilidade, né, Gustavo? É, agora tem uma coisa que me chamou a atenção, tá? Independente dessa cortina de fumaça aí do acidente, que foi o comportamento da equipe, né? Ali, antes eu achava que era uma papagaiada, ali eu comecei a achar meio estranho. Porque antes, a princípio não seria. Não teria por que parar, né? O Hamilton. E eles pararam o Hamilton, botaram um pneu super macio nele e pararam o Rosberg e botaram o ultra macio pra ele. Pro Rosberg. Então, pra que isso, né? Inclusive o Hamilton mesmo questionou no áudio. O Rosberg, na escolha de pneus, ele não tinha mais um macio novo, com um super macio novo pra colocar. Por isso que ele colocou o Ultra. E por ter colocado o Ultra, por isso que na última volta até o Rosberg ficou mais à mercê, porque o pneu tava desgastando muito. O Hamilton foi melhorando ainda foi vantagem do Hamilton colocar o super macio contra o ultra macio do Rosberg, porque o Rosberg já estava perdendo pneu ali. Agora, outro aspecto a gente tem que pensar também, quanto à equipe, eu acredito assim, a gente sabe agora que o Hamilton continuou, ganhou a corrida, e o Rosberg deu problema e chegou em quarto. Mas cara, imagina se os dois de novo abandonam um toque desse. Porque a equipe, o que a equipe deve estar falando, devia estar falando, bate na tecla sempre, acho que há 3 anos é: não se toquem, disputem, mas não se toquem, faça como o Bahrein 2014. E eles insistem em se tocar. Não estou dizendo só do Rosberg ou do Hamilton, os dois têm que evitar, os dois têm que ter um respeito um pelo outro. E isso se perdeu, isso está tóxico. Cara, é a quarta vitória na Mercedes e a quarta vez que um piloto não chega em segundo. E quase escorrega, né? E quase escorrega, entendeu? Eu acho que é isso que é. Saiu que barato, né? Exatamente, eu acho que é isso que a equipe deve estar martelando e estão pensando, olha, Não adiantou a gente falar nada, a gente tá falando, a gente vai ter que tomar uma decisão que a gente vai perder de qualquer jeito, porque o ideal seria continuar. Mas são, vamos dizer, são dois moleque. Estão com o carro na mão e acho que são brinquedo, entendeu? Não consideram a equipe, então fazer o quê? Vão ter que tomar uma posição. É, eu até reforço o que eu tinha falado antes, tá? Não tô dizendo que não teve culpa o Rosberg. Mas os dois, eles foram muito. Eles tomaram uma posição arriscada na manobra. O Hamilton, ele foi como se tivesse, simplesmente como se o carro não tivesse. O Hamilton não tivesse, ele não se protegeu. Exatamente. É isso que eu quero dizer. Agora, ele não se protegeu, ele foi pro Odyssey. Então, e isso vem daquele pensamento que jornalista, todo mundo fala e é repetido como mantra, como unanimidade. É, piloto de Fórmula 1, para ser campeão, não pode ser bonzinho. Tudo bem, mas quando tem dois que não querem ser bonzinhos, vamos dizer assim, dá merda, velho. Mas é que tá, não ser bonzinho, mas também cabeça de bagre também não, né? Mas, cara, qual que é o limite quando o outro não tira o pé? Você tá entendendo? Se o outro não tira, e se você tira, você é bonzinho, então você mantém um pé. E o outro, na mesma lógica, mantém um pé. E nisso, aonde vai chegar? É mais ou menos olho por olho, dente por dente. É falta de moderação. Se você diz que a moderação faz mal pro cara ter sucesso, isso é o efeito colateral. A Fórmula 1, infelizmente, a Mercedes vai ter que fazer uma coisa que vai deixar os fãs tristes e vai deixar um dos dois pilotos tristes. E, sinceramente, eu não acho que a dupla da Mercedes ano que vem seja Hamilton e Rosberg. Um dos dois vai sair. Ô, Elton, antes de eu chamar o Fischer aqui, eu só quero colocar uma posição que vai reiterar aquilo que você falou, né? De estar superando o Senna e Prost, né? Porque o Senna e Prost só foram 2 anos também, eles já estão há 4, né? Na Mercedes, há 3 brigando assim, né? E o Senna e o Prost é o seguinte, eles só foram bater em 89 no Japão. Eles se ultrapassavam muito, né? Tinha cada meu voava faísca. Só que tinha isso que o Gustavo falou, respeito. Não era de ficar um tacando o carro no outro em qualquer curva, sabe? O cara recolhe, quando ele sabe que ele vai ser ultrapassado, você recolhe em qualquer categoria. Eles estão meio que levando na última consequência, né? E isso a equipe não vai gostar mesmo. Aí o Toto Wolff vai dar batidinha no balcão direto ali, né? Porque, pô, foi um jogo de cena ali, o cara viu que a televisão tava nele e falou: deixa eu bater aqui e mostrar que eu sou mago aqui. Ah, já balcão, Lauda, né? Não, e o Lauda atrás só segurando, né? Falou: vixe, se ele vira esse soco em mim, eu morro, né? Que o tamanho do homem. E mas o Fischer. E o engraçado também, só antes de você chamar o Fischer, engraçado que o Hamilton com o Button não deu treta desse nível, né, cara? Ah, mas o Button, ele não dá treta com ninguém. Gentleman. Né? E também não tinha carro dominante que nem agora também, né? Né, tem isso também. Apesar que eu acho que nem com carro dominante o Button ia dar treta. Entendeu? o Button é assim. Matonzela. Não, Fischer, sei que aí precisa dar a sua opinião também nessa disputa aí que tá sendo histórica. E quem ganha somos nós, né, cara? Com certeza. Não vamos querer criar polêmica, mas pegando nessa linha de raciocínio, questão de acidentes, etc., não entre equipes, mas vamos usar o exemplo do Kvyat, né? Olha o que aconteceu, ele, Vettel, com as situações que aconteceu, ele foi rebaixado de equipe. Eu arrisco a dizer que Rosberg, se continuar nessa linha aí, ele não termina o ano, aliás, termina o ano na Mercedes, mas vai ser demitido, vai levar o famoso pé, porque tudo, a gente pega os acidentes que aconteceram, as disputas entre eles, foi toda provocada geralmente pelo Rosberg, não foi o Hamilton em si que fez a motreta, né? Então é só analisar os fatos que logo infelizmente o Rosberg bobear não continua, né? Tá certo que o Hamilton tem as artimanhas dele, ele puxa muita farinha pra ele, agora deu uma de quebrar o quarto de hotel todo, como disse a tia Zona do Lauda, né? Então, enfim, é bacana, é legal ver essa disputa sadia, como vocês falaram aí, a época do Senna e Prost, quanto tempo eles correram juntos até acontecer o que aconteceu dentro da McLaren, né? Só que ali também envolveu, como diz, situação política, etc., título roubado, se a gente começar a falar, vai longe, né? Então, mas tá bacana, essa corrida em si da Áustria foi muito legal justamente por esse fato. Só que o Rosberg foi sujo, com certeza foi. Aí hoje até saiu uma reportagem sobre, mais uma vez, como eu digo, né? Como diz, uma mentira contada várias vezes se torna realidade, né? Então eles botando agora fatos técnicos que deu problema de freio e tudo, essa parte que o Gustavo e o Hélio estavam falando dos pneus, a estratégia diferente dos dois, né? Até para um pit e outro para os dois, e a questão do ultramacio desgastar no último stint da prova. Então o Rosberg já estava com o pneu praticamente careca no final ali, então ele tinha a faca e a faca e o queijo na mão. Ou ele jogava e fazia aquela sujeira ali, ou simplesmente deixava o Hamilton passar e voar lá, né? Mas resolveu fazer pelo lado errado, né? Mesmo assim, aí depois o povão lá vaiou o Hamilton tudo, só que a gente sabe que não foi ele o errado, né? Ô Fischer, falar a verdade pra você, cara, essa história de problema de freio, então, isso é conversa pra boi dormir, cara. Ai, tomar banho, o cara tá 300 por hora, chega no final da reta, consegue parar, se tivesse um problema de freio, passava reto, entendeu? Problema de freio, esses caras com problema de freio, freio é maior que o meu carro zero. E eu não tenho carro zero, tô vendo, se eu tivesse um carro zero, o meu já tem 4 anos aí de uso quase. Mas entendeu? Até Dani, até questão de problema de freio, que eu já peguei em alguns GPs, não, nessa temporada não, mas anteriormente, porque quando dá problema de freio, geralmente sai aquela fumaça, aquela fuligem bem preta ali da parte do aro, ali dos pneus do Na do realidade, foco, né? todo carro de corrida começa a soltar aquilo lá no final da corrida. Quer dizer que o freio já não está mais 100%, até a minha ignorância permite saber. Uhum. Né? Agora, dizer que está tendo um problema, não sei não, viu? Historinha pra boi dormir. Tudo tem um problema, parece o Prost. O Prost teve uma vez que o Senna virou pra ele e falou: você quer ir com a minha McLaren, né? Na época de 93, né? Que ele só reclamava da Ponto Williams que ele tinha na mão. Ó, pega a minha McLaren então, vamos trocar. Entendeu? Então é muito fácil ficar falando de problema. Mas, voltando aqui nos dois, né? O Hamilton afirmou que, inclusive, né? Ele tá na Fórmula 1 para competir, entendeu? E que quer vencer, né? E eu acho que ele tá certo em dizer isso e evitar controle da equipe, porém, tem que ter melhor respeito. Mas o Toto Wolff tá agindo de maneira meio pesada, né? As declarações. Ele falou que faltou cérebro para os pilotos. O Ayrton Leal, isso daí ele pegou pesado, cara? Ah, eu acho que não pegou não, porque ele tá lá conversando com os caras todo dia, estão lá batendo, falando: não façam isso, não façam isso. E os caras continuam fazendo. Mas o Ayrton, ele na posição de comando, ele não expõe os pilotos dele dessa forma, não pode gerar até uma crise de comando pra ele lá dentro? Mas que o Lauda fez, velho. O Lauda não falou do Lauda. Conta do Lauda. O Lauda, ele deu uma entrevista, não foi nem no final de semana. Foi na quinta-feira, antes do começo do final de semana. Ele deu uma entrevista pra TV austríaca, que é da Red Bull. Olha só. Nossa. A equipe, o canal é da Red Bull austríaca. Aí o diz que o entrevistador começou a cutucar o Lauda, né? Você conhecia o Lauda? Começou a cutucar o Lauda. Mas e aí? E o Hamilton? E o Rosberg? Aí o Hamilton tinha falado: não, que eu e o Rosberg estão muito bem. Ele é pai, agora estamos no melhor nível de amizade. Não se preocupem. A gente tá brigando, mas a gente é tudo amigo. Esquecemos a Espanha. Tá mil maravilhas, tal. Beleza. Aí perguntaram isso pro Lauda. O Lauda: olha, o Hamilton, quando errou lá em Baku, ele falou: não vem atrás de mim que eu vou destruir todo o quarto. E destruiu tudo. E ele ainda arrematou e falou: quanto mais o Rosberg anda na frente, mais quente fica o clima. Eita, nós já tomou partido, hein? Não, e ele tomou partido e já chegou e falou: ó, Hamilton, você fica pagando uma de santinha, que você é calminho, que nada te afeta, essas 5 vitórias diretas do Rosberg não é nada pra mim, eu tô tranquilo. O bichão tava fervendo. Tava fervendo. Quer dizer que ele fica louco, ele tem chiliques. Ele quer pra tudo, a menina. Eu mandava assistir um show do Justin Bieber pra ele acalmar. Nossa, perigosa! Então, os outros ninguém pode andar na frente dele, né? Ele tem que ser o gostosão. Abrindo um parênteses parêntese, abrindo um parêntese, é, Dona Nicole tá fazendo falta naquele ouvido, aquele bem. E... Darling. Eu acho que o problema não é o cara chegar e ficar nervoso, mano. O cara tá nervoso, tudo bem. O problema é o cara querer passar uma imagem por fora e por dentro é outra, entendeu? E o Lauda concordou com isso e já chutou o pau da barraca. Igual o Hélio, que é gordo e fala pra todo mundo que é magro, né? Aí é complicado. Posta a foto da academia. Deixa eu fazer umas Photoshop em paz, porra. Não, rapaz, essa do Rosberg aí, perdão, essa do Lauda, né? Jogar no ventilador essa história do Hamilton, cara, puta. Caraca, velho, eu não tenho palavra. Ele jogou o cara na boca do leão, entendeu? E isso vai gerar charges, vai gerar muita coisa. E se o Rosberg não usar isso a favor dele. Só gostaria de entender o porquê desse motivo. É a pimenta do tempero que faltava. Não, e isso só mostra que o... Peraí, tem dois gaúchos. Eu só acho... Tem dois gaúchos falando ao mesmo tempo. Primeiro o Jarbão, depois o Full, depois o Hélio. Então, né, Dani? É a pimenta do tempero que faltava. Né? Agora esse caldeirão ferve. Vai, Gustavo. Eu só queria entender o motivo dele jogar no ventilador assim, porque não, motivo pra mim não tem nenhum, né? Bicho. Ele quer fazer entrar uma zona mesmo. Não, eu imagino. Eu imagino que o Hamilton não é, vamos dizer assim, unanimidade dentro da equipe. Você tá entendendo? Porque se todo mundo tivesse fechado com ele, segurava, entendeu? O Lauda que levou ele pra equipe, foi o Lauda que chegou e falou: Hamilton, vem aqui pra Mercedes, a gente tá fazendo um programa legal, pá. Dizem que ele, dentro da Mercedes, era o mentor do Hamilton. O Hamilton tava um probleminha, o Lauda chegava: não, deixa eu conversar com ele. Pá. O próprio Lauda disse que isso parece que o Lauda largou a mão do Hamilton, entendeu? Por isso que será eu acho que... Será que ele viu fantasma do Hunt atrás do Hamilton? Não, e isso aí, se não tivesse essa entrevista do Lauda, eu acredito que tava todo mundo metendo o pau pro Rosberg. O Rosberg tava na pior, velho. Isso mostra que o Hamilton também tem chance, sei lá, de sair da Mercedes, de estar insatisfeito lá dentro, entendeu? Dá munição pro Rosberg. É o que eu já tenho falado. O mundo já viu o que acontece quando um austríaco comanda um monte de alemães. Então, vamos com cuidado. Jesus amado. Tem que ficar esperto. Entendeu? Se o Lauda deixar crescer um bigode. Ai, ai, ai. É culpa do Brexit. É, pois é. E botando mais um quezinho aí. Primeiro, né, surgiram boatos aí de que o Rosberg renovaria para mais um ano. Antes dessa corrida, começou a se falar que ele poderia estar renovando para 2 na Mercedes. Será que agora não vai nem para meio? Não, agora vai para 2 meses. Não termina nem o campeonato esse ano, se bobear. Entendeu? É claro que é especulação tudo, mas você viu que o Toto Wolff declarou hoje? Se for necessário, vai suspender os pilotos? Ou até cobrar multa em dinheiro? É, ele tem que dar alguma resposta, né? Fenômeno Red Bull. Quem tem medo, né? Como diria o outro. Imagina suspender o cara. Eu sairia da equipe se me suspende. Tô disputando o título. O cara me suspende, sócio. Suspende os dois. Tem que ver como é que tá o contrato, né? Suspende os dois. Coloca o Ocon e o Verlaine pra correr. É. Aí, tem jeito do Vettel ganhar o campeonato? Ah, bater estourando pneu assim, abandonando desse jeito, vai ganhar o Verstappen, vai ganhar o campeonato. Não, é o outro que tá chiliquento também. Puta que pariu, esse Vettel. Olha o que tá acontecendo, hein? Porra, foi grosso. Vestiu o macacão vermelho, começou a comer uma massa italiana. É no que dá. E aliás, que presente de aniversário que deram pra ele, hein? Ele não quis receber a camisa da seleção italiana. Entendeu? Ainda fingiu que ia suar o nariz na camisa. Eu acho que o problema da Ferrari não é do Alonso, eu acho que é da Ferrari, hein? O Alonso deve estar olhando, eu não falei? Este coteanos na merda! Não pode ser. Senão toda a minha raiva com o Alonso, será que vai ser ilusão? Não, a sua raiva com o Alonso tem uma certa razão de ser. Entendeu? Mas a Ferrari andava que o Massa andava. Né? Que era a mais, era o Alonso que fazia. Tá bom? Mas, na minha humilde opinião, quem tiver outra, a gente respeita de todas Até as porque formas. Hoje o que a McLaren anda também é o que o Button anda, né? Né? E você viu que o Hamilton pediu pra Mercedes não usar a ordem de equipe, né, cara? Falei, ah, eu não uso a ordem de equipe, não, meu. Deixa a gente correr aí, cara. A gente vai ficar bonzinho. Falei, pô, a gente é amigo, cara. A gente foi criado junto, sabe? Eu dormia na casa dele, eu comia ele. Sabe, já começou com essa conversa aí. Nem conhecia, mas considerava pacas. Né? Pois é, cara. Eram vizinhos em Mônaco, né? Aquela história triste que o Hamilton contou, que ele era pobre. Um pobre que morava em Mônaco. Puta que pariu. Engraçado que todo mundo puxa pra pobreza na hora de contar a história, né? Sim. O cara morava em Mônaco, corria de kart, de Fórmula 3, sei lá, e era pobre. Pobre, coitado. Vem aqui dar aula pra você ver, seu filho da puta. Vagabundo. Né? Vagabundo. Bom, mas mesmo assim o Toto Wolff garantiu que o acidente não vai afetar as negociações contratuais com o Rosberg. Uhum. Como assim, cara palhaço? Como assim? Conta o outra. Cara chega e diz que o bicho vai pegar, mas não. O contrato só pra esse caso aqui. O contrato não tem nada a ver com a história. Pá, para, faz favor, né? Ei, Dani, voltando até que você tava falando de suspender. Cara, eu acho que foi em 2014. Não ano passado, que ano passado o Hamilton não foi de braçada. Mas em 2014, o Toto Wolff ameaçou de suspender também os pilotos. Não, olha, ele tá perdendo totalmente a moral, entendeu? O que ele fala não se escreve. Ah, o Toto Wolff é um estranho no ninho, né, cara? Ele pra mim, ele é um Flávio Briatore, sabe? Até o soquinho dele me lembrou o Flávio Briatore quando vi a câmera. O Briatore só faltava dar twister carpado, sabe? Eu acho que eu nunca vi um chefe de equipe com um carro tão dominante sofrer tanto na Fórmula 1, cara. Puta que por verdade. O Ron Dennis com o Senna Prost olhava pro lado e dava uma risada. Esse cara aí tá quase tendo um infarto a cada corrida ali, ó. Aí eles vão bater. Ô, Toto Wolff, quando os seus dois pilotos têm os dois melhores carros do grid, eu vou te contar só um segredo. Eles vão disputar o título mundial. É assim mesmo, tá? Calma, Toto Wolff. Aquela mesinha não tem culpa de nada. Agora imagine os caras na Ferrari falando, depois fala mal como a gente gerencia os pilotos. Não. Aí você olha pra cara do Arrivederci, né? Que daqui a pouco, sabe-se lá. Ele tá com uma cara de bêbado, cara, que derrubou o último copo. Olha pra ele, tem uma cara de coitado, cara. Aquela barba por fazer. Secou o Martini e ficou com as piriguetes a noite inteira. De usar o Sukita. Não, ele não tem. Quem ficava assim era o Flávio Briatore. Ele tem cara de pinguço de boteco de esquina, velho. Cachaça de plástico aí, né? Hugo, né? Cachaça em pó, 51 crochê. Vocês são denegrindo mesmo, hein? Não, meu, ele tá com uma cara. A câmera pega ele tá com uma cara de que merda. Aí ainda o outro vai lá e estoura pneu, fica 70 voltas a mais com pneu. Não. E a Ferrari chegou e falou: o próximo ataque é tudo contra o rádio, contra a proibição de rádio. A Ferrari declarou que na telemetria viram que ia estourar, só que não podia avisar. Não, e depois teve aquele lance do Vettel também. E meio que a imprensa italiana agora vai começar a pegar no pé do Vettel, certeza. Aí o Arrivabene, não tem nada disso, ele é alemão, não sei o quê. Por que você não pegou a camisa da Azurra? Você vai ver só. Vai começar a dar zica esse negócio aí. Mas é um bestinha, né? Bem que podia ter, pelo menos, feito uma burro, política, burro. Parte política ali do negócio. É um burro. Foi burro. Tava dando um regalo pra ele, um presente pra ele, ele não pegou. Cara, eu tinha pego, você viu camisa bonita, cara? Com certeza. Mas vai entender o que acontece, né, Dani? O moleque não era assim. Pega a Ferrari que enche o saco tanto. Não teve alguma questão com um jogo da Eurocopa, coisa assim? Cara, ia jogar ainda. Entendeu? Quantas vezes eu não vi jornalista dando um presente pra piloto, camisa de time? O Peter Sauber uma vez usou a camisa do Brasil na Copa 2002. O Felipe Massa entregou pra ele colocou. Tonteira. Para. Bom, mas vamos falar do que interessa, né? E o Rosberg ficou chateado por levar a culpa no acidente. Pô, tô com uma dó do Rosberg, você não imagina, cara. Né? Imagina, ele deve estar deitado essa hora no colo do papai, falando: papai, eles estão botando a culpa em mim. E o pai fica, vira homem, filho da puta. Eu acho que eu não sei se essa, se essa Mercedes é uma equipe de Fórmula 1 ou uma companhia de teatro, né? É, porque tem ator pra caramba, né? Tem até um que pensa que é, sei lá, como que é que fala, é hip hop lá, né? Então, é, né? O... com resquícios de Destruction Derby, né? Também. O Rosberg faz o que faz e acha que o povo tinha que estar do lado dele ainda. Meu, eu só tentei bater nele, poxa vida. É, não, eu só fechei ele até só... o ponto de levar ele pra brita. Não dá chance pra ele virar o carro pra lugar nenhum. O que, que é isso? Só foi uma agora, espremidinha. É. Seco no molhado, seco no molhado. Quem é melhor, Rosberg ou Lewis Hamilton? Gustavo? Lewis Hamilton. Jarbão? Hamilton. É, Fischer? Hamilton. É, Wellington? Por um nariz de distância, o Hamilton, mas é o Hamilton. Bom, é, eu acho que o melhor entre eles ainda é Nick Lauda. Lauda, tricampeão, fudido, entendeu? Não, tô brincando. Lewis Hamilton, eu acredito, tem mais talento, né? Mas se o Rosberg tivesse mais cabeça, ele dobrava esse Lewis Hamilton igual o Piquet dobrava na Mansell. Não, é, eu acho que eu imagino assim, cara. O Hamilton, ele tem um grande talento, que a gente fica sempre falando. Só que pro Rosberg chegar no nível do Hamilton, ele tem que se esforçar muito, cara. Tem que... Mas ele nem precisa se esforçar. O Lewis Hamilton já fica de ressaca. O Lewis Hamilton já fica cansado de viagem. É só pegar aí no... sabe? Eu diria mais. Eu diria mais. O Hamilton, ele tem um ponto fraco muito evidente, assim, que ele poderia ter aproveitado nesse meio tempo, que nessa sequência de vitórias aí, que ele se fragiliza muito fácil, ele perde o controle muito fácil, o Hamilton, né, com as situações, a gente já viu isso aí acontecer várias vezes. Então, se ele tivesse um pouquinho mais de cabeça, até na manobra que ele fez, se ele tivesse um pouquinho mais de cabeça, ele conseguiria se sobrepor, né, nessa, em cima dessa fraqueza, se ele soubesse trabalhar isso melhor. Não, é verdade. Mas vamos falando dessa corrida. O Hamilton conseguiu pegar um pneu que sexta-feira dava 3 voltas. Ele conseguiu dar 21 voltas. O Rosberg, ele não conseguiu fazer uma estratégia de uma parada, porque com esse asfalto novo na Áustria, estavam comendo muito pneu. Ele se adaptou, ele mudou o estilo de direção. Ele foi inteligente. Ao contrário de Baku, que o pessoal ficou metendo pau nele. Como que o cara não consegue mexer no carro, tal, tal, tal? Ele se superou, entendeu? O Rosberg estava muito bem nos treinos e ele conseguiu fazer uma pole também, que essa classificação foi sensacional também. Ele tem talento, entendeu? Os dois pilotos têm muito talento. Mas o Hamilton, se ele se lapidar melhor, exatamente, ir no psicólogo, tentar ter mais... Se ele tivesse, por exemplo, a força mental que tinha, por exemplo, o Schumacher... Nossa, ele ia deslanchar. É, tem um pessoal aí que acha que o psicológico não afeta, que não deve discutir. Deve se discutir sim, afeta sim. Inclusive eu ouvi no Christian Fittipaldi, numa entrevista aí, dizendo que afeta bastante, entendeu? E, em qualquer atividade. Às vezes eu tô aqui em casa, eu tô meio grilado com algum assunto, eu não consigo escrever um texto. O Grosjean falou que foi, você melhorou muito bem com o psicólogo. Sim, isso aí também faz parte. Não tem que excluir. Você viu na notícia do Gutierrez, que ele foi pro México? Você ficou sabendo a notícia desse final de semana do Gutierrez? Ele foi pro México, fez um check-up todinho. Não acharam que ele tinha um vírus, uma bactéria no corpo dele, cara? Sério, cara? É, ele entrou pra um tratamento lá no México de uma semana, com medicamento, tratamento intensivo. Pô, você viu a classificação do cara? É, bicho, foi lá atrás. É, não, ele conseguiu ficar, ele saiu, foi pro Q2 e tudo, cara. Não, Gutierrez você tá falando, é, né? É, Gutierrez. Ah, perdão, eu tava pensando no... Para, como é o Pérez, companheiro do Felipe Massa? Não, cara, minha cabeça foi no Marcos Ericsson, cara, tô totalmente bocas. Não, vamos, falando de força de equipe esse final de semana, ruim estava Force India, porque só foi no talento do, do Huckenberg conseguiu aquele segundo lugar, depois foi ladeira abaixo. A Williams estava horrível, entendeu? A Renault e agora a Manor, que foi aquilo, hein, cara? A Manor conseguiu tirar o coelho da cartola, cara. 11º lugar pro Verline. E você viu? E a McLaren? Não, e a cagada que ele ia fazer na largada, vocês viram? Na resinha? Porra, cara, foi uma sorte que não tinha. Os caras viram que ele deram, ó, ele deu a ré, não pode ré no pit lane. Aí o Mark Donnelly, que é o comissário, foi procurar no regulamento se podia dar ré no grid. Aí a única regra é assim: enquanto não acende a primeira luz, todos os carros podem se mover. Acendeu a primeira luz, tem que estar parado. Ele se moveu, deu a ré, quando ele parou, meio segundo acendeu a luz, cara. Foi muito bom, cara. Mas também já puniu o cara, né? É um erro, entendeu? Não, às vezes tá tudo pune, tudo larga do box. Sem falar que é praticamente chutar um morto, né? É. Ano que vem, com certeza, vai ter uma regrinha lá, vamos botar. Grid, opção artigo tal, legal, D. Não se pode dar ré no grid em momento nenhum. Após acender a primeira luz, não é permitido piscar o olho. É, foi bem por aí mesmo. E o Alonso falou que não andava atrás da Manor nem a pau, né? O Verlaine parou então. O Verlaine disse pra TV inglesa que foi a questão da pista mesmo. O carro conseguiu aquecer o pneu, deixar o pneu vivo como nenhuma corrida, e ele já conhecia a pista também. Tudo se encaixou, uma tempestade perfeita. Que ele não acredita que nas próximas corridas vai ter um resultado semelhante como esse. É isso aí, então. Vamos dar aqui, então, como está a classificação do campeonato. Nico Rosberg permanece na liderança. Se fosse um pouquinho mais inteligente, tinha mais pontos. Com 153, tinha que pensar no campeonato, né, seu Nico? Segundo, Lewis Hamilton com 142. Terceiro, Sebastian Vettel com 96. E em quarto, empatado, hein, com o Vettel agora, Kimi Raikkonen também com 96. Em quinto, Daniel Ricciardo com 88. Em sexto, Max Verstappen com 72. Em nono, Felipe Massa com 38 pontos, né? E o nosso amigo aqui quase em último. Não tá nem aparecendo a classificação, né? Não tá, infelizmente, o Felipe Nasser, né? Tá abaixo do 18º lugar, não tá nem aparecendo aqui como entre os que pontuaram. Tá bom? Infelizmente aí, né? Você vê que até a Menor já pontuou, né? E a gente não tem aqui o Nasser pontuando, né? Entre equipes, Mercedes 295 pontos, Ferrari em segundo 192, em terceiro Red Bull 168, quarto Williams com 92 pontos, quinto Force India com 59, em sexto Toro Rosso com 36, em sétimo McLaren com 32, em oitavo Haas com 28, em nono Renault com 6, em décimo Menor com 1, em décimo primeiro e último Sauber, 0 pontos. Não me surpreende. Ô Dani, o Nasser tá em 22º colocado. Ele ainda tá atrás do Marcus Ericsson, que ele conseguiu 2 12º colocados. O primeiro foi no Bahrein e o segundo foi em. Acho que foi em Mônaco do Ericsson na Espanha. Sim, que ele tirou. Ele tirou o Felipe. Não, acho cara. Que foi na Espanha e no Bahrein. E o Nasser até foi bem nessa prova, só que quando ele colocou os pneus super macio, o carro não andou mais nada e foi pro saco. Não, o Felipe Nasser tá em 23º, entendeu? O 22º é o cara do safety car lá, entendeu? Até atrás dele. O Rio Harianto ainda tá atrás dele. O Rio Harianto é melhor... colocação foi um 15º colocado. Não, parece que o cara do safety car conseguiu liderar algumas voltas aí, então é utilizado como fator aí de desempate. Bom, Wellington, vamos pro nosso intervalo, né, cara? E nesse intervalo vou pedir para você colocar a música tema do nosso programa, aquela que abre, tá? Que é uma homenagem aí aos filmes, né? Dias de Trovão, que tem essa música, e depois o Rush, né? Fez certamente homenagem ao Dias de Trovão colocando essa trilha sonora aí, muito bacana, né, Wellington? Que eu esqueci o nome agora, o Wellington vai buscar aí. É inesquecível. A música Give Me Some Love do Spencer Davis Group. Aê, enciclopédia, o oráculo do Fórmula 1. Não, não, é o Google mesmo. Vambora então, a gente já volta. Aqui com a edição 100 do Fórmula Fu, né? E agora é hora de a gente colocar um momento, né, que muita alegria nos deu, de uma entrevista, né, com quase 1h20 de duração, se não me engano, com o grande Ingo Hoffmann, né? O Wellington vai caçar aí um pedacinho de 2-3 minutos aí do grande decano, segundo campeão da Stock Car, né, nesse programa especial que ele fez com a gente, tá bom? Então, revendo aí um outro momento, né? É, foi o programa 38, né, se eu não me engano, que o Ingo participou, né, e nos cedeu uma bela entrevista. Escutem aí, curtem aí então esse momento aí do nosso programa. Na década de 90, mesmo em 80, houveram anos onde a categoria estava muito fraca, muito, muito fraca, onde a categoria quase que chegou a morrer. Ela só não foi enterrada por alguns fanáticos, como o Giafone, o Washington Bezerra, que não é piloto, mas foi chefe de equipe, hoje ele é chefe de equipe de uma equipe brasileira correndo no exterior, Paulo Gomes, o Carlos Kopf, foi o cara que deu a grande virada na categoria, tornando a Stock Car tão sedimentada como ela hoje, mas o Carlos era piloto antigamente, e eu, a gente lutava para a categoria não morrer. Então, houveram campeonatos que eu ganhei que não tinha, sem menosprezar ninguém, pelo amor de Deus, que não tinha tanta concorrência forte como os dias de hoje. Acho que esses são os fatores. Equipes sempre muito boas do meu lado e temporadas onde a categoria não tinha muitos carros no grid e muitos carros no grid não tinham dinheiro suficiente. Bom, então aí relembramos um pouco do grande Ingo Hoffmann, mas é hora de colocarmos mais alguns, né, depoimentos que nos foram enviados, né, nessa comemoração pelo 100º programa. Então coloca aí primeiro, Wellington, o depoimento do Rodrigo Vilela, do Bandeirada. Salve Daniel, salve toda a galera do Fórmula Fu, aqui é o Rodrigo Vilela do Bandeirada, passando para desejar muitos parabéns e que venham muito mais 100 programas, 200, 300, 400. Chegar na marca dos 100 programas nunca é fácil, só a gente sabe o quanto que a gente batalha, o quanto que a gente luta para conseguir colocar o programa no ar com qualidade e com o máximo de informação e de opinião. Então fica aqui os parabéns de toda a galera do Bandeirada, no, na voz do apresentador do programa, a todos vocês do Fórmula Full, e que venham cada vez mais datas comemorativas para todos. Abraço. É isso daí, grande Rodrigo Vilela, de tanto apoio que dá aqui para a gente no Fórmula Full, né? O pessoal do Bandeirada em peso mandou depoimento, o que a gente vai colocando durante o programa. E, mas coloque agora também, Wellington, já está aí o Wellington na ponta da agulha, né? Um depoimento, né? Uma mensagem gravada pelo Flávio Xandó, né? Que já era ouvinte lá do Loucos e continuou com a gente aqui no Fórmula Full, dá apoio, tá lá com a gente sempre participando. Coloca então o que o Flávio mandou pra gente, o Wellington. Daniel, Wellington, Gustavo, Jarbão, grande galera do Fórmula Full. Vou contar rapidamente, eu acompanho o Daniel desde a época do Loucos por Automobilismo, desde o Fórum do Auto Racing, desde a época que esse louco fazia o programa lá do Japão, era realmente fantástico. Eu vi alguns, um ou outro desse do Loucos do Japão. Depois eu tive o prazer de conhecer o Daniel numa das pizzadas que teve aqui em São Paulo em dia de Grande Prêmio Brasil. Bom, aí quando começou a ter o Loucos pelo Loucos e depois o Fórmula Full, eu não parei de acompanhar. Eu não posso ter perdido alguns episódios por questão de tempo, mas o que eu acho muito legal é que são três ou quatro pessoas na bancada, e isso dá uma dinâmica muito interessante. O Wellington é uma enciclopédia, vai buscar umas coisas lá longe, o Gustavo uma opinião super precisa, o Daniel super bem-humorado, o Jarbão um verdadeiro papa da NASCAR, enfim, a gente ficou ligadão aí no programa por conta disso tudo. Um grande abraço, parabéns para vocês, por tudo que vocês têm feito, tá bom? Abração. Poxa, é com muito orgulho que a gente ouve isso de um cara como o Xandó, né, Wellington? Ô, Xandó, gente finíssima, corredor aí, no mundo afora mesmo, acho que ele já correu até na China, né, cara? Cara, o Xandó, quando ele foi pra China nessa viagem de trabalho dele, ele pediu pra eu passar o link dos últimos programas, não lembro quais que eram, né, na época que ele foi, pra ele ir ouvindo no avião, entendeu? E depois, se ele tivesse tempo, colocar lá na hora que ele fosse fazer a caminhada dele na China. Então olha só que bacana, né, cara? Um ouvinte fiel mesmo, um amigo, né? Um amigo que nos apoia e sempre ouve o que a gente tem para dizer, manda aí suas ideias sempre que pode. Cara, gente fina, 100%. Se o mundo fosse só feito de Xandós, cara, ia ser um lugar tão bom para se viver que você não tem ideia, tá? Mas valeu, então, Xandó. Puta, nossa consideração eterna para você. Eu admiro muito você, cara, e gostaria de ser muito mais parecido com você até do que eu mesmo sou. Né, com certeza eu conseguiria ser um cara muito melhor. Parabéns mesmo, feliz daqueles que vivem ao seu lado aí. Grande Xandó, valeu mesmo aí, um parceiraço, um cara que tá super aberto aí a conversar aí, te dar, até já pedi uns toques pra ele aí do micro, meu aqui tava meio raivoso, meu micro aqui, ele me deu uns toques também, é um cara fora de sério. E a gente já conhece do Loucos mesmo, né? A gente só tem a agradecer e sentir muito satisfeito em que pessoal, que caras como vocês aí que escutam o programa estão gostando e estão acompanhando. Né? É, pessoal que vale a pena sempre vai estar aí dando um apoio, né, cara? E vai lembrar que o Xandó é um dos responsáveis pelo Loucos ter ficado no ar, viu? Quantas vezes o Xandó não socorreu o Edgar, o computador dele? E o Adalto também, se bobear. Grande Xandó, né? E sempre colaborando lá com o Auto Race também, isso que é importante. Bom, agora vamos partir então para falar da Fórmula E, né? Que teve a rodada dupla final no sábado e no domingo, né? Em Londres. E acabou, infelizmente, para nós brasileiros, que não tivemos Lucas de Graça campeão, que eu acho que foi uma judiação, não desmerecendo o Buemi em nenhum momento, mas que o de Graça teve vitória caçada. Eu acho que isso realmente, não fosse esse fator, o de Graça era o campeão, né? Na pista, para mim, o de Graça foi o campeão. Mas tivemos um final de semana movimentado. No sábado venceu pela primeira vez na categoria o Nicolas Prost, né? E foi um momento único, mágico, que foi com o Bruno Senna em segundo, né? Então eu olhava lá, Prost em primeiro, Senna em segundo. Rapaz, aquilo reviveu uma época que, para quem acompanhou como eu, vocês não sabem o sentimento nostálgico que foi aquilo, né? Inclusive o Prost, a hora que olhou pro Bruno, cara, eu duvido que o Prost não olhou pro Senna naquele momento. Não viu o Ayrton ali, né? Acabou sendo, digamos assim, estava num lugar, mas estava pensando que estava em outra época, em outro momento, porque o Bruno é muito parecido com o Senna, né? Então, realmente, acho que foram sentimentos que afloraram, né? E foi muito bacana essa primeira corrida. Oi, Daniel. Desculpa cortar o teu embalo, mas eu tenho quase certeza que não foi a primeira do Prost. A vitória na Fórmula E? Isso. Já teve outra? Teve. Ah, então, sem problema nenhum. Eu não lembro, né, do Nico Prost ter vencido, né? Se eu não me engano, ele ganhou aquela que teve um acidente forte com o Nico. Acho que foi a primeira corrida até. Não, aquela que venceu foi o de Grassi. Foi o de Grassi. Bom, mas eu sei, eu acho que ele já venceu outras corridas. Bom, o Wellington vai conferir no Google aí pra gente, né? E aí depois ele tira essa dúvida nossa aí. Mas, enfim, né, na corrida do sábado ali, o de Graça ainda, né, tinha uma vantagem de pontos, né, para a última etapa, né, de 3 pontos, mas o Buemi fez a pole, empatou, e aí na largada, rapaz, da segunda, a equipe, né, que estava na frente ali, os dois pilotos da Dance, foram para fazer a curva, o de Graça chegou atropelando, aí o de Graça alegou que eles frearam mais cedo, o pessoal da Dance disse que não. Fischer, você que acompanhou bem essa largada aí, essa corrida, você tem algum parecer sobre isso? Impressionante como essas duas corridas, né? A primeira foi um baita de um corridão ali, com uma disputa limpa ali entre o Buemi e o de Grassi, né? E na segunda, né, como diria o saudoso Prost, o Piquet, como é que ele fala que não se ganha campeonato numa volta, mas consegue se perder, né? E foi o que aconteceu na segunda corrida, né? Que deu aquele acidente e depois veio a sagrar o Buemi aí campeão. Mas a primeira corrida foi a melhor, acho que das duas, ao meu ver, assim, porque foi uma corrida bem disputada entre troca de posição, em que o de Graça ia lá, ultrapassava um, ia escalando o pelotão, colocava um carro atrás dele, entre a disputa dele e do Buemi, e assim por diante. Mas, como diz, méritos pro Buemi, afinal, para quem acompanhou, né, valeu toda a pena. A gente sabe tudo o que aconteceu também com o histórico das corridas de Graça do ano, de ter desclassificação por parte da equipe, etc. Mas a gente sabe que nem sempre o esporte é justo, né? Mas tá aí, né? Buemi campeão e segue o barco, né? Ó, só confirmando aqui, o Nicolas venceu uma corrida mesmo antes dessa. Ele tem 3 vitórias na Fórmula E. Então o Gustavo tá certo, mas não foi naquela abertura, né? Que aquela abertura foi o de Graça na temporada 2014-2015. Mas, Wellington, e aí, o que você achou daquela batida lá, cara? O de Graça, ele tinha vantagem, eu não peguei esse detalhe. Se terminasse empatado, quem era campeão? O de Graça ou o Buemi? Cara, eu acho que, se eu não me engano, acho que quem venceria o critério de desempate é vitórias. O de Graça, se eu não me engano, tem mais. Tanto que eu já tava percebendo já, cara. Eu já tava vendo pela pontuação, pelo campeonato. O Buemi, ele tava conseguindo andar muito junto do de Graça, cara. Muito devido a pole, a volta mais rápida. Que com esse carro dele, mas vou dizer... Na verdade, desculpa. Se eu não me engano, o critério final foi volta mais rápida. Que até ele tentou melhorar a volta e não conseguiu, né? O pessoal tava torcendo e tal. Então, no final das contas, foi volta mais rápida mesmo, que decidiu os 2 pontos a mais. E ia ficar com o de Graça mesmo, porque ele tem mais. Ó, vitórias, eles estavam empatados em 3, cada um. Segundos colocados, os dois tinham 2. Terceiro colocado, o Lucas de Graça tinha 2 terceiros colocados e o BM 1 terceiro colocado. Ah, então será que o de Graça tacou o carro em cima, cara? Então, se ele tacou o carro em cima, ele não pensou muito bem, porque a Fórmula E tem 2 carros. Sim. Entendeu? Não, mas saindo da prova. Não, mas independente se você sair da prova, mas você conseguir fazer a volta mais, melhor volta, você tem os pontos da melhor volta. Não, mas você batendo um acidente, você não consegue voltar com o carro. Ah, não, pro é, pó. Mas aqueles carros lá, cara. Pô, mas do jeito que ele veio. Ele tinha que pegar. O carro é forte. Ele tinha que. Eu acho que ele tinha que pegar e empurrar sem frear. Eu acho que ele freou, mas. Pô, ele colocou no modo indestrutível? É, bem por aí. Shit. Não, não, eu acho que ele foi com sede ao pote, porque o Buemi, ele fez a pole, entendeu? Ele já tinha, ele conseguiu 2 pontos da pole, e 3 pontos da pole, e nisso empatou, ele empatou. Nisso ele empatou. Aí o de Graça pensou, não, eu tenho que terminar na frente dele, pelo menos. E o carro da Dance, da E-Dance, é muito mais rápido, ele tentou resolver na primeira volta. O de Graça, eu acho que ele foi pro tudo ou nada ali. E quando você vai na primeira curva, às vezes tem gente que tá na frente, tá em primeiro, e apontou o carro, não tem ninguém pra fechar a parte de dentro. O Buemi foi fazer devagarzinho, cara. E o de Graça já vinha ultrapassando o Nicolas Prost. Deu no que deu. Mas, como tava falando, cara, olha, o Buemi, ele conseguiu 4 voltas mais rápidas no campeonato. Se você for pensar, são 8 pontos. E teve 3 poles. O de Graça não teve nenhuma pole e nenhuma volta mais rápida. Se você só somar esses pontos, 9 mais 8 são 17 pontos só nesses critérios, cara. Eu fico meio. Eu não gostei muito desse negócio de dar ponto pra pole. Ponto para volta mais rápido. Eu achei esse, muito, cara. Né? Muito pontos, né? Cara, 3 na Indy dava 1, lembra? É, exatamente. Muito. E você acaba até que desvalorizando as posições de prova para o cara poder fazer isso. Por exemplo, a GP2 dá 1 pontinho, acho que na volta mais rápida, mas como percebeu que tinha gente que parava no box, colocava um pneu mais novo com a gasolina baixa, eles começaram só a dar volta mais rápida para quem tivesse entre os 10 primeiros. Ô, cara, se tivesse esse regulamento na época do Senna, em 86, ele tinha sido campeão mundial. É, também, verdade. Então eu acho que a Fórmula E ainda tem que ajustar esse tipo de coisa. Segundo campeonato, eu acho que valeu pelo de Graça, ele, se a gente for pensar no carro que a E-Dance tinha, foi um excelente campeonato. Eu acho que não tem que tirar nenhum mérito dele, não. Eu acho que ele só de ele levar até a última prova foi um grande feito. E se não fosse a classificação, né, ele tinha sido campeão, cara, entendeu? Com larga vantagem. Então realmente isso pesou muito para ele num ano e no outro também, né? E vale lembrar outra coisa, né, cara? Você vê que foi a primeira vez que eu vi uma decisão de título, os dois protagonistas ficarem lá atrás, né, deixando abrir espaço pro pessoal da frente para fazer uma volta rápida para ganhar o campeonato. Entendeu? Então foi bem estranho isso, né? Eles paravam no box, não tava nem aí mais pra posição. O negócio era fazer a volta rápida, né? Usar o fan boost lá e o de Graça no final não conseguiu. Agora, né, o rendimento. A prova de sábado foi excelente, cara. Oh, foi. A prova de sábado foi uma das melhores provas que eu já vi no ano. E foi uma tensão, foi demais, cara. Eu gostei demais do negócio. É, o Prost foi o primeiro, o Senna o segundo, o Verne em terceiro, o Lucas de Graça em quarto. E o Buemi em quinto no sábado, tá? Aí no domingo, né, a gente teve a repetição, né, da vitória do Prost, né, pra alegria do papai Alain Prost, né, que comemorou 2 vitórias no final de semana. O filho é bem, bem menos talentoso que o pai, né, não tem comparação. Mas a alegria do pai, eu acho que nem com as vitórias dele foi daquela forma, né, cara? Bom, Nicolas venceu, segundo do Daniel Abt, e em terceiro, Jerome de Ambrosio. O quarto foi Lopes Duval, o quinto, Stefano Sarrazin, e o Bruno Senna, no melhor final de semana dele, terminou em sexto essa prova aí, né? Foi segundo, foi sexto, tá? Então, o Lucas de Graça também, ele acabou sendo punido, né, no acidente, tá? Então, ele foi considerado culpado. Ele levou aí uns 50 segundos, né, cara, de punição. É, foi bastante. O que não faria diferença nenhuma, né? Mas... exatamente. Mas só de tomar a culpa já complica, já. Agora, e se ele ganha o título? Se ele faz a volta mais rápida, será que essa punição seria outra? Né. Boa pergunta. E o Buemi também lavou a alma depois da decepção das 24 horas de Le Mans também, né? Né? Então o campeonato ficou assim: 155 pontos para o Buemi, 153 para o de Grasse, 115 para o Nicolas Prost, né? O Bruno Senna terminou, né, o campeonato. Deixa eu ver aqui que não está aparecendo a posição aqui no meu aqui agora. 11º colocado, né, com apenas 8 pontos registrados. Não, 52 pontos registrados. E o Nelson Piquet, né, o atual campeão, né, num, ex-campeão, né, digamos assim, já tem o Buemi, foi o 15º colocado no ano para se esquecer, em que ele só fez 8 pontos, cara. Que coisa horrível que foi aquilo, não? Horrível, né, cara? Ai, agora é esperar a temporada 2016 e 2017, que começa daqui a 3 meses. Bom, fechando a Fórmula E, alguém quer falar mais alguma coisinha aí? Senão eu vou tocar o bar. Então vambora. vamos colocar mais um momento aí no Fórmula Full da nossa história, da entrevista recente que a gente fez com o Rafael Suzuki, o Ayrton Leal. Com certeza. E tá, que tá melhorando cada vez mais a estoque, né, cara? Sim, a gente tá acreditando que vai ser campeão. E o Fórmula Full em parceria com ele. Bota aí então um momentinho do Rafael Suzuki com a gente. A Stock Car, como você disse, a Stock Car, ela tá num nível técnico muito legal. Os carros, assim, né, eu acho que o piloto consegue jogar muito bem a tecnologia do carro pela performance dele. Então, ele é um carro super rápido, um dos carros de turismo mais rápidos do mundo. Eu acho que só não é mais rápido que o DTM e o Super GT no Japão, né? Então, é um carro que tem uma potência alinhado com aderência, né? É um carro que freia muito bem, é um carro que faz muito bem curvas de alta também, né? Um carro que tem uma pressão aerodinâmica boa. Então, assim, é um carro que dá prazer em pilotar, né? Então, nós pilotos, a gente julga muito por isso, né? No começo, eu tinha um certo receio de não achar o carro rápido o suficiente, mas pelo contrário, né? A gente, no meu caso, a gente que vem, também os pilotos mais jovens que vêm do Fórmula, né? A gente poderia achar o Stock Car um carro mais lento. Mas a gente não tem essa impressão, né? A gente tem, de fato, o contrário. De que é um carro que surpreende em todas as pistas que a gente vai. Então é um carro que tem câmbio borboleta, é um carro que freia muito bem, é um carro que tem, né, todas as bases da telemetria ali, a gente tem todas as informações. Além do carro, tem um trabalho de engenharia muito grande, tem grandes engenheiros trabalhando na categoria. Então, assim, do ponto de vista técnico, a Stock Car sempre tem a melhorar, assim como todas as outras categorias. Mas eu confesso que eu me surpreendi a primeira vez que eu pilotei o carro, já que eu vinha de um campeonato de Gran Turismo e eu corria num McLaren, que é um baita carro, não tem nem o que dizer. Mas eu confesso que eu gostei mais do Stock Car do que do McLaren GT3. É isso aí então, obrigado ao Rafael aí que participou com a gente aí na edição 67, tá? Mas vamos falar de NASCAR. Começando pela Xfinity, que o Eric Almirola venceu a etapa, né, em Daytona da Xfinity, tá? E o Jarbão assistiu essa corrida, né, Jarbão? Isso, assisti sim. Corrida movimentada, né, em Daytona. Como sempre, né, junta a molecada mais nova ali para andar no vácuo, né, pista longa aí de 2,5 milhas e... o fator imprevisibilidade aumenta bastante, né? E teve lá, sim, seus momentos críticos, né? Mas foi uma prova bem, bem movimentada, foi bem legal, sim. A classificação, né, da corrida ficou dessa forma, ó. Eric Almirola foi o primeiro, Jansen Allgaier foi o segundo, Ryan Sieg o terceiro, Joey Logano o quarto, Brendan Gaughan o quinto e o sexto, Ryan Reed. Aliás, o Joey Logano teve o seu momento Logano, né? Ele foi descer lá, o carro foi fechar. Quem era o piloto que ele tentou fechar, Jarbão? Não lembro de cabeça. Uma das relargadas ali, ele desceu, alguém lembra? Não foi na frente ali, acho que foi na frente de uma Gibbs, cara. Não, ele desceu o carro, ele acabou perdendo, ficou lá pra trás, cara. Depois conseguiu recuperar e chegar só em quarto. Né? Ou seja, provou do próprio veneno aí o Joey Logano. A classificação, né, do campeonato da Xfinity. A Xfinity também, pra esse ano, né, pra quem não sabe, ela vai ter chase, viu, gente? Entendeu? Então, fica ligado aí também, que tá no mesmo regulamento, né, nesse negócio de classificação aí para rodadas finais, né, do campeonato da Sprint Cup, né? O que eu acho bacana isso, tá? Até porque o Chase da Xfinity, ele vai ter um fator diferencial que só vai classificar pilotos que são da Xfinity, né? Então não é só por vitórias, muito mais por pontos. Então eu vou dar aqui nos pontos, ó. Daniel Suarez tem 499, olha o Ticano aí liderando. Segundo, Elliott Sadler com 493. Em terceiro, Ty Dillon tem 483. Em quarto, Justin Allgaier, 462. Em quinto, Brendan Gaughan, 449. Em sexto, Eric Jones, 442 pontos anotados aí na NASCAR Xfinity. É, eu sei que, por exemplo, minha esposa, né, quando às vezes eu tô aqui na sala assistindo a Xfinity, ela não sabe diferenciar qual que é, e a maior parte do público que não segue intensamente, não sabe diferenciar qual que é a Xfinity e qual que é a Sprint Cup, né? Então é bacana de assistir também a corrida da Xfinity, né? Você não precisa ficar só com a Sprint Cup. Então a gente recomenda também assistir essas corridas. Então no Chase está classificado aí Eric Jones, Daniel Suarez, Elliott Sadler, Ty Dillon, Justin Allgaier, Brendan Gaughan, Brendan Jones, Brandon Pohl, Darrell Wallace Jr., Ryan Reed, Ryan Sieg e Black Cock, né, estão classificados aí por enquanto para o Chase, tá bom? É, agora, né, vamos falar da categoria principal, mas antes, a próxima etapa é no dia 8 do 7 em Kentucky, né, Alasco 250 ou Alasco 300? 300, né? Ausco, tá? 300. Ausco 300. Quem quer falar aí? Não, ô Dani, só pra fazer um adendozinho ali, a treta que aconteceu com o Logano ali foi com o David Hagan, tá? David quem? Hagan. É o nome do cara, David Hagan, tá, né? David Hagan, foi ele. É, o David Reagan, né, ele tá no... correu no carro 18, né, enfim, substituindo o Matt Tift, que tá tratando de um tumor no cérebro e tal, e ele operou, passa bem, e foi com o David Reagan, que tava no carro, né, o 18 da Gibbs. É isso daí. Bom, Brad Keselowski então venceu em Daytona, né, o Brad Sugin ganhou aí a etapa de Daytona, ele que já está classificado para o Chase, né, mas foi uma corrida, né, muito bem movimentada, né, com muitos Big Ones, né, teve dois Big Ones nessa corrida, se não me falha a memória, né, Wellington? É, teve o maior de todos, né, que foi na volta 90, que eles vinham já tranquilamente, não tinha bandeira amarela, tava numa tranquilidade, aí teve um acidente, cara, se eu não me engano foi o McMurray, deu uma virada pra dentro ali, bateu, se eu não me engano, acho que no Kyle Larson, cara, mas pegou 20 ou 19 carros, cara. 22 carros. Foi uma coisa fenomenal ali. Foi até bonito de se ver, viu? Foi um dos maiores Big Ones que já teve em Daytona. Foi coisa linda, viu? Foi coisa linda, olha só. Foi coisa linda. Foi... Cara, mas NASCAR, não é infelizmente. Super Speedway é pra isso mesmo, cara. Super Speedway é pra porrada mesmo, entendeu? É pra ter Big One, o Jimmy Johnson. McMurray, Jimmy Johnson. É, foi os principais ali. Mas teve. Cara, teve carro em cima de carro. Foi feio o negócio mesmo. O Brian Scott, que ficou com o carro. Subiu em cima do carro do Harvick. Mano, olha. Se vocês quiserem ver o replay, vocês vão gostar, viu? O Brad então venceu com Kyle Busch em segundo, Trevor Bayne foi o terceiro, Joey Logano repetiu o quarto lugar aí, Rick Stenhouse Jr. foi o quinto, Kyle Larson foi o sexto colocado da Coke 0400. Tá? Olha, só falar só mais um pouquinho, uma coisinha. O Brad, ele dominou quase a prova toda de 181 voltas, ele deu 118, se eu não me engano. Ele foi a centésima vitória da Penske na NASCAR, feito que eles tinham conseguido, se eu não me engano, uns 15 anos atrás na Indy. Vigésima vitória do Brad Surginho. A Rush conseguiu colocar 3 carros no top 10. A Rush deu uma revigorada muito boa. A Hendrick foi uma catástrofe. Conseguiu colocar ninguém no top 10 e o melhor carro foi o Casey Kane. Ó, tá legal, cara. Essas nove provas, que eu não sei se eu não me engano, que falta pro Chase, vai ser uma briga de foice no escuro. O mais forte que dá pra ir pro Chase, talvez por pontos, seja o Chase Elliott. O Junior não tá garantido ainda. Já passou o Super Speedway, que ele anda muito bem. Ele tá mal pra caramba. Tá nos pontos, mas a parte forte dele já foi. Como sempre, NASCAR, emoção até o final. Só eu que vi a sprint só, né? Não, eu também vi, também, né, cara? Bom, Gustavo, também. Tem alguma coisa pra falar dela? Só comentando que o além de estar com um carro muito bom, o Keselowski tá dominando muito bem a técnica do Super Speedway, porque ele conseguia bloquear a linha de cima de uma forma que o buchinho ficou completamente sem ação. Ele não conseguiu abrir uma linha para atacar, para assim, para efetivamente conseguir uma ultrapassagem, mesmo tendo parceiro para empurrar e tal. Então o Super Speedway, até eu diria que hoje, se tem um cara que sabe efetivamente o segredo diferente do resto, e esse cara é o Brad Keselowski. Agora, eu ensinei muito bem. Agora, só do final também, ficou buchinho com o buchão atrás, ficou Keselowski com o Logano atrás para dar um empurrão. Beleza, deram um empurrão. Keselowski estava tão bem, ele não precisa nem fechar direito, ele deu uma escapada. Tava chegando a uns 500 metros de chegada, o Logano me pega e empurra a traseira do Kurt Busch. Do buchão. Cara, mano, ele não aprende, cara. Ele já deu treta com o Matt Kenseth. Ele falou que foi sem querer. O Roger Penske que foi lá botar pano quente, fala: olha, foi um erro, me desculpa. O Kurt Busch falou que foi um erro agressivo, passivo. Wellington. Mas não sei se vocês acompanharam no site da NASCAR a entrevista dele, que ele falou que não gostou nem um pouquinho. Então quer dizer que pode ter payback aí, né? Não da forma que a gente viu com ele, com quem se ano passado, mas pode dar alguma coisa aí. Com certeza. Não, não, pera aí um pouquinho. Pode ter? Como assim? Pode ter. Vai ter. Wellington, como assim o erro foi passivo? É, então. Então o do Rosberg também foi passivo. Não, eu acredito que foi uma ironia do buchão, entendeu? Eu sei. Agora, claro. Agora sendo mais preciso sobre a Roush, o Greg Biffle foi pole, terminou em oitavo. O Trevor Bayne e o Rick Stenhouse terminaram no top 5. Faz tempo que eles não terminavam tão bem assim, viu? E um adendo, né? Muito bom isso pra Roush, que tava realmente precisando desse up. E Deus perdoa, buchão não. Cuida, Logano. Dito de passagem, numa pista de NASCAR, você pode ter medo do buchão. De Deus, você até leva. Deus perdoa. Bom, seguinte, gente, o Chase ficou assim: Brad Keselowski, né, tá classificado, Kyle Busch, Kyle Edwards, Jimmy Johnson. Ei, Jimmy Johnson, pra alegria de Eric Von Draxler. Kevin Harvick, Kurt Busch, Joey Logano, Martin Truex Jr., Denny Hamlin, Matt Kenseth, Tony Stewart, Chase Elliott, Austin Dillon, Dale Jr., Ryan Newman e Ryan Blaney. Os dois Ryan, aí por último, sem vencer porcaria nenhuma. Vamos ver até o final, tá? Próxima etapa, então, no dia 9, a Cocker State 400, presented by Advance Auto Parts, no Kentucky. Bom, a Camping também corre no dia 7/7, né? A Buckle Up In Your Truck 225, também no Kentucky. Tá bom? Então é isso daí. Wellington, vamos colocar agora, antes de passar para o MSA, né, dois depoimentos também que nos chegaram aqui, né? E aproveitar o ensejo que a gente acabou de lembrar dele, coloca aí para esse fã do Jimmy Johnson, né? Esse cara que eu fico sem palavras para descrever o quanto ele é fã de grandes pilotos, assim como o ex-campeão Jimmy Johnson, um cara que sempre participa com a gente, sempre nos apoia, que é o Von Draxler, né, lá do Bandeirada, que apresentou aqui a edição 98, né, pra gente. E eu dou um conselho a vocês: não deixem um autista apresentar seu programa, Coloca aí o Eric, então. Ele que ama o Lorenzo. Também. Aí, pessoal do Fórmula Full, quem tá falando aqui é Eric Von Draxler do Bandeirada. Vocês estão chegando no 100º programa, cara, é muita coisa, hein? Cara, eu nem sei muito o que falar nessas coisas. Acho que só quem consegue passar dessa marca é mítico, sabe? Bandeirada conseguiu, vocês estão conseguindo isso agora. E a gente só resta dar parabéns. Vocês merecem. Quer dizer, merecem em termos, né, Daniel, seu sacripanta? Porque você fica mandando uma mensagem de áudio lá pro Bandeirada, mandando Ed Midjosa, mítico, mimimi, né? Porque a zoeira tem que rolar, né? Beleza, então. Nessa semana não teve vitória de Jimmy Johnson se ferrou, né? Aí você se ferrou também. Então, essa semana não tem Schuper com Drax Limítico, Jimmy Johnson, né? Tá? E deixa quieto. Mas é isso. Sucesso aí pelo programa. A gente vai se esbarrando em outras oportunidades. Até mais. Tchau. Jimmy Johnson, mítico, chupa, Eric Von Draxler. Valeu, Eric, um abraço, você sabe que tá aqui nos nossos corações, né, e na bunda do Wellington Leal. Wellington, na minha bunda não vai nada. Deixa minha bunda em paz, deixa ela peidando aqui. Isso cabe coisa que você nem imagina, velho. Não cabe nada, não. Isso aí é um... Olha, é um container. Não. Entra nada, só sai. Só tem, cara, um vetor só. Escrever um Daniel pra presidente, escrever Daniel pra presidente eu ganho nessa bunda. É só, né? É só sai as coisas. Não é nada aí. Só sai, hein? Puta, se for julgar pelo que come. Ô, coloca aí o depoimento, então, do Carlos também, do Bandeirada, nosso grande parceiro aí. Salve, Jimenez. Aqui é o Carlos Martins, do Bandeirada. Bom, sem histórias, sem programas, sem episódios, sem vitórias. Que esse número fechado se repita por várias e várias vezes. Como o Eric disse há pouco, só quem já passou disso sabe como é. E também a dedicação e o esforço para trazer material de boa qualidade e discussões de maneira sadia, como vocês fazem aí no programa. Fica o meu grande abraço e que essa data se repita por várias e várias ocasiões. Grande abraço, meu velho. Obrigado aí, Carlos, né? Nossa grande surpresa aí de 2016, né? Assumindo aí o Bandeirada, né? E na falta do Vinícius Afonso aí, ele tá sendo tão brilhante quanto, né? A gente espera que o Vinícius. Quem que é Vinícius volte. Afonso? Não, tem um cara, né? Quem? Chamado Vinícius Afonso aí. Quem não conhece? Eu esqueci já faz tanto tempo. Não, eu continuo com a lembrança muito viva dele, né? Que é um rapaz muito bacana, que eu vi lá no EC, chavecando umas moças, em vez de trabalhar, sabe? Agora você pode falar, né? Agora eu posso, né? Você não podia. Mas você não cara pode falar de você mais, não, né? Pau, rapaz. Eu sou santo, entendeu? Enquanto eles ficavam lá, eu ficava só olhando assim, falando, puta, como pode, meu Deus? Como os homens podem ser tão promíscuos, né? Nesse meio tempo caiu um raio do teu lado, né? Sim, e não pegou em mim, pegou neles. E do lado dele estava Albert Einstein. Ó, Dalai Dani, seja fiel no amor. Ele nunca vai te faltar, ele apenas vai ficar cansado. Bom, ele é amor só o cachorro dele, só. Tá bom. Bom, gente, então um abraço também pro Carlos aí, cara. Valeu muito, né? E o Wellington vai colocar um momento que a gente entrevistou uma piloto, né? Aline Cipriani. Wellington, coloca aí então, foi pelos programas 70, alguma coisa que a Aline participou, coloca aí um áudio então dela, um momentinho de 2-3 minutos aí pra gente relembrar da Aline. Eu não acredito que uma categoria feminina seria a solução para atrair mais mulheres para o automobilismo, porque nós já tivemos alguma experiência de categoria feminina, inclusive no Brasil, e que acabou não dando certo, durou pouquíssimo, uma temporada e não foi para frente. Eu acredito sim que é preciso nós termos apoio da CBA, nós termos apoio da mídia para cada vez mais divulgar que o automobilismo sim pode ser feito por mulheres. Mulheres podem ter talento neste esporte e podem o desenvolver muito bem, assim como os homens fazem. E eu acho que é mais falta de apoio mesmo. Se nós tivéssemos a devida atenção, vamos dizer assim, porque já é um meio totalmente masculino, né? E se as poucas mulheres que ali tem não se dá a devida atenção, vamos dizer assim, fica mais difícil para nós, né, o caminho. Então, eu acredito que se tanto a mídia, se tanto a CBA, se nós tivéssemos a atenção devida, eu acho que iria ajudar em muito e com certeza ia desenvolver mais o automobilismo no meio das mulheres, vamos dizer assim, né? Bom, voltamos então, né, depois desse depoimento aí da Aline, né, depoimento não, da participação dela, né, corrigindo aqui, e vamos falar do IMSA, o WaterTech, como o pessoal costuma dizer agora, né, do patrocinador. Teve vitória brasileira, né, em parceria com o português, Portugal, João Barbosa. Christian Fittipaldi, então, venceu a prova de Watkins Glen, né, mais um grande resultado aí pro brasileiro que vem aí, né, novamente disputando o título mundial, tá? Então, parabéns aí ao Christian, né, que saiu vencedor dessa prova, né, com a Corvette, e teve lá, como o Edgar fala, né, os irmãos Metralha em segundo, os Taylor, tá? Mas o Christian Fittipaldi aí com a Action Express está cada vez melhorando, né, nesse ano, inclusive, que ele não começou tão bem, mas está melhorando na classificação aí, conta aí com os percalços também, né, do nosso amigo Derani, que também foi disputar Le Mans, não participou de umas etapas, tá? Mas o Barbosa Fittipaldi e também o Albuquerque, né, chegaram em primeiro, tá? Na prova aí que teve 6 horas de duração. O Cameron Curran e Albuquerque foram os segundo colocados. Engraçado, o Albuquerque correu em duas duplas, né, cara? Em terceiro chegou o Pell, o Oswaldo Negri Jr., que já participou aqui com a gente, e o Oliver Plá na Michael Chan Racing, tá bom? O Albuquerque, né, disputou pelos dois carros da Action Express, né? Isso foi bem bacana, tá? E a próxima etapa do WaterTech, no dia 8 do 7, Motorsports no Canadá, serão 2 horas e 40 de corrida. Eu acho que é Mosport. É, Mosport, né? Que, em inglês é Motorsport, né? Uma notícia fresquinha também, o Pipo Derani, ele vai andar junto com o Bruno Senna nas 24 horas de Spa-Francorchamps com uma McLaren 650S. Tá? Lembrando, só dando aqui, o Gustavo, o Barbosa Fittipaldi lidera com 187 pontos, né? E o Rick Taylor e o Jordan Taylor, né, os metralhas, como diria o Edgar, estão com 180 pontos. Só complementando, o Derani, eles não terminaram a prova, teve um problema no carro lá, eles tiveram que abandonar na volta 76. Certo. É, nem só de bons resultados vive o automobilismo, mas o Derani é jovem ainda. Eles estavam, até estavam indo bem na prova, né? Não estavam nas primeiras colocações. Aliás, eles começaram a primeira parte da prova muito bem e depois perderam um pouco de ritmo. Quando subiu o Sharp no carro, eles começaram a ter problemas, eu acredito, na parte da frente do carro. O carro ficou um tempo parado no box e depois retornou para a pista mais um pouco, mas acabou abandonando. É isso daí, então. Então não se esqueçam de ver Mosport Canadá, 2 horas e 40 minutos de corrida, vai ser mais curtinha, tá? Vale a pena. O Wellington, coloca então aí o momento, né, que nós entrevistamos pela segunda vez, né, antes de Le Mans, o Oswaldo Negri Jr. aqui no nosso programa. Coloca aí um áudio de 2-3 minutinhos também para marcar essa presença do Negri, né, que já passou 2 vezes aqui pelo Fórmula 1. Mas quando dava no domingo, às 7 horas da manhã, passava um programa na Globo, chamava Torneio de Kart, Minicarro e Velotrol. Eu, às 7 horas da manhã, e eu acordava sozinho, sem ninguém me acordar, ia lá na televisão, eu botava 1000 por hora o volume. Aí vinha meu pai: pô, você tá louco, pelo amor de Deus, deixa a gente dormir, né? Abaixa a TV, desliga a TV, volta a dormir, né? Tal coisa. Aí eu: pai, mas você não tá entendendo, é isso aí que eu quero fazer, ó, isso aí que tá na televisão, eu quero ir lá. Aí ele falava assim: você tá doido, não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro pra isso, né? Tal coisa. E eu continuei importunando meu pai até que ele tinha que pensar em alguma coisa para, como é que se fala, tipo, tirar isso da minha cabeça ou terminar o assunto, né? E E ele falou assim, ele falou, ah, o dia que eu ganhar na loteria, você começa a correr disso aí, eu te levo lá. Eu falei, jura, pai? Ele falou, juro. Eu falei assim, então eu vou rezar agora. E tinha uma santinha, que era uma Nossa Senhora Aparecida, ajoelhei na frente dela e fiquei rezando. Aí voltei pro meu pai e falei assim, pai, você vai ganhar. Depois de 2 semanas eu tava correndo de kart. Acredito ou não. Meu pai ganhou na loteria. Meu pai ganhou na loteria e cumpriu a palavra, me levou no final de semana lá em Interlagos, na época, e foi assim. Aí eu comecei a correr de kart, comecei a me dar bem. E para fechar, né, o nosso programa, vamos deixar aqui um último depoimento que nos foi enviado pelo Homem Coelho, Ricardo Bannerman. É, o carteiro. Carteiro por quê? É, anda com os amigos, chamou-se carteiro. Ah, é? É. Você vê como você conhece bem ele. Presta atenção, ó. Olá, pessoal do Fórmula Fu. Queria, aqui é Ricardo Bannerman falando e desejando para vocês uma ótima gravação do programa número 100 e que venham mais centenas de programas com toda a qualidade que vocês conseguem colocar toda semana pra gente, com esse sarcasmo que só vocês têm, com o humor que vocês têm e ao mesmo tempo a seriedade. Desculpa o barulho, eu tô aqui no metrô, mas enfim, parabéns para vocês e que venham mais centenas. Aquele abraço. Aquele abraço. E você vê como o Hélio é interessante, né, cara? Ele gosta de conhecer o homem mais do que os outros, né? É uma coisa de louco, né? Olha, tá vendo? Você não conhece ele igual eu? Isso falando o homem que diz que conhece a minha bunda. Diz que conhece a minha bunda. E eu não conheço tua porra, mas tua bunda quem não conhece, né? Ô Hélio, aproxima a sua boquinha, né? Essa grande bocarra sua do microfone, que tá muito baixinho, viu? Vai engolir o microfone. É, porque o Bannerman começou baixinho, de repente aumentou, de repente ficou alto. É o Wellington aí, essa instabilidade na mão dele. Deve ter mal de Parkinson, não é possível. Vou estar comendo um Big Mac. Ah, sim. Ele põe a boca, afasta outro do microfone, né? Mas é isso, gente. A gente está terminando por aqui, então. Gostaria de agradecer a todos aí e que saibam que a gente produz isso com amor e com bom humor, né? Somos tudo amigo aqui. Não, eu não te suporto, mas eu gravo o programa com você. Vamos abrir um jogo agora no programa 100. Vamos falar as verdades, entendeu? Quer ver? Vamos falar as verdades. Gustavo, eu sou seu amigo? Sim. O Fischer, eu sou seu amigo? Com cerveja. Jarbão, eu sou seu amigo? Sem dúvida. Bom, vocês perceberam que é o ruim da história aqui, né? É você, todo mundo tem medo. Miserável. Todo mundo tem medo de ser. Gente, então valeu demais aí, 100 programas. E eu vou deixar eles se despedirem, tá? E depois eu dou o meu tchau aqui. O Hélio Leal. Obrigado, pessoal. Ó, não liga não, que a gente é meio maluquinho mesmo. Acho que já estão acostumados já. Quem tá no 100 programas já ouviu muita coisa. Já tem muita paciência. Eu sou bem normal, o maluco é você. Entendeu? O Dani tá torcendo pra piorar a tosse dele aí, pra gente continuar zoando com ele e ficar passando raiva ouvindo o programa, tá bom? Obrigado, pessoal, mais 100, 200 programas. Nem parece que deu 100 programas, tão, tão gostoso que é essa conversa entre a gente de corrida, que a gente compartilha com vocês aí, que a gente faz com muito carinho. Obrigado, pessoal. Não parece que deu 100 pra você. Pra mim, te aguentar 100 programas, meu, parece que foi 1000. Porra! Você quer mais 1000? Beleza! Ô Gustavo, sua despedida. É isso aí, pessoal, valeu aí estar junto com a gente aí nesses 100 programas, né? Espero aqui que fique por muito mais tempo aí, que a gente multiplique esse número aí muitas vezes aí e cada vez atingindo um nível melhor, justamente para oferecer uma qualidade que a gente espera entregar para vocês realmente, né? A gente tem tentado evoluir nesse sentido e é um prazer enorme fazer esse bate-papo aqui e ter esse reconhecimento de vocês aí. Muito obrigado e seguimos pros próximos 100. É, isso aí, tá evoluindo bastante mesmo, né? Tem o Na Carona com o Dani, né? O Wellington tá gravando os drops, sabe? O último drops foi há 5 meses, né? Tá editando ainda. É, não tem nem bala, imagina drops. O açúcar tá caro. Aí tomar banho, viu? Gordo, aí, o tempo que ele passa dormindo, cara, e comendo Big Mac, vocês não sabem, é uma imensidão. Coitado, a mulher adora que ele grava o Fórmula 4. Ela fala, nossa, o Eric tá se ocupando com alguma coisa. O Jarbão? Ah, então, né? Quero agradecer mais uma vez a todos vocês, né? Hoje junto com o Fischer aqui também. E então, né? Que venham o FF200, né? Eu quero estar aqui junto. E que venham 300, 400 e quero estar junto com essa galera aí. E acho que lá pelo 198, 199, pelo menos já vamos ter tomado umas juntas, assado uma carne e andado de kart, né? Todo mundo. Não, certeza. Apesar que pro Hélio você tem que alugar um trator, né? A gente vai de kart. Uma tobata. Caterpillar. Caterpillar pra ele. Caterpillar. E agora eu vou pedir a despedida do Fischer, né? Que muita gente falou: vocês vão ter algum convidado especial para os programas 100? Eu acho que nada mais especial do que chamar um ouvinte nosso, né? Participar, e foi o Fischer. Fischer, obrigado pelo apoio e pela participação aqui hoje. Pois é, mais uma vez, né, só tenho a agradecer a vocês, né, essa amizade bacana que a gente vem construindo aí. Eu, como ouvinte, até queria deixar um recado para todos os amigos ouvintes, né, porque são 100 programas, né, mas ninguém bota que 100 programas dá exatamente 2 anos e 1 semana. E o que eu quero dizer com isso, né, são 2 anos e 1 semana aí que vocês 4 aí se dedicam, que depõem o tempo de vocês, que poderia... tá aproveitando às vezes uma situação com a família ou outra situação também de trabalho, etc. Estão fazendo a gravação do programa para todo mundo, eu como ouvinte também tá escutando, né? E que o pessoal tivesse em si mente assim, que não é simplesmente pegar, gravar o programa, né? Se vocês fazem com amor, fazem com carinho, fazem com dedicação, que é isso que é o principal, né? E que venham mais 100, 200, 300 programas. E quero estar participando disso aí junto, com certeza, né? Cada vez a gente fortalecendo mais esse laço de amizade, que é o que interessa pra nós aí. É isso aí. Até porque agora o Fischer vai conhecer bem como é que é essa dificuldade aí com família e distribuir um pouquinho do tempo. Tanto que agora ele vai ser convidado a dormir na casinha do cachorro, né? Porque já são 11 horas e 30 minutos, né? Uhum. 4 horas. O pessoal não sabe o que a gente passa pra fazer o programa, né? Eu acho que meter o pau em alguma coisa aqui é muito fácil, entendeu? É. Chegar lá, querer discutir com um membro em grupos, é muito fácil, sabe? Dar obrigado da forma que, por exemplo, o Fischer sempre deu, né? Um pessoal, isso é raro, não que a gente peça, mas que pelo menos, sabe, dê um apoio de coração. Isso que a gente sempre vai bater na tecla, e esse apoio que a gente precisa, tá? Então, cuidado com quem você xinga, é aquele que traz a você o que você precisa. Isso é de filho para pai, é de filho para professor, de aluno para professor, sabe? E em N situações na vida, na sociedade. O ser humano, infelizmente, ele gosta de brigar com aquele que lhe dá algo que ele precisa. Então, se você é assim, reveja seus conceitos, tá certo? Vamos melhorar esse mundo e melhorar de uma forma positiva em tudo. Essa é a mensagem que o Fórmula FU quer deixar para você. Então, obrigado. Um programa que a gente não sabia se ia ter a segunda edição. Estamos chegando à 100ª. E eu acho que poucos programas tiveram as pauladas no início que a gente teve, e a gente continuou firme, e por causa desses dois amigos que gravam comigo aqui, mais o Jarbão que veio posteriormente, que a gente está aqui. Se não fossem os dois, né, o Gustavo e o Wellington Leal, certamente não teria o programa, tá? Então, obrigado, fiquem com Deus e tchau! Aê! Bora que traz tudo.